Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já vai! Se liga aí, vai começar. Gosto de jogos, diversão. Todos vamos escutar. Gosto de jogos, diversão. Os e-mails vamos ler. Gosto de jogos, diversão. Depois tem a diversão da vez. Eu gosto de jogos, diversão. Como diz o cabeção, é site. É o assunto da night. Tá sendo pura sensação. Gosto de jogos, diversão. Olha só o gordinho em seu computador, surfando na internet. Nesse site ele entrou. Do baixo, frente, soco. Muito ele gostou. Podcast de merda, mas ele se amarrou. Você pode ouvir em casa, nunca atrasa, diversão. Então no iPod, no busão, indo pro estágio, diversão. A bordo do seu automóvel, pago pedágio, diversão. Ou quando sair pra correr, diverte ou diverte você. É mais uma atração, escute esta edição, que está mais do que demais. Eu gosto de jogos, diversão. Baixe o frente saco. Jogos e diversão, começando a sua centésima, não sei mais, edição! Ué! Sega! Sega! Chamar os outros de cego assim, que sacanagem. Opa, com a moça. Que maravilha. Ó, os gatos aqui não gostaram. Tentei muito, eles olharam aqui, miaram. Foda-se, voltem a dormir. Você é tudo nintendista essa porra. Seus patinhos. Nessa semana estamos reunidos aqui com o bonde da putaria mais uma vez para discutir tudo aquilo que a SEGA não fez, não vai fazer e não tá fazendo com as suas propriedades intelectuais. Eu sou o Ilapso e pra me ajudar na condução desta carroça estão o Daigo. É nóis aí mesmo, tudo cego, seguindo o homem com olho só. O Killer Asus. Eu jogava o Master System rosa da minha prima. Nossa senhora. E era a turma da Mônica. Como pode? O azul era Sonic. E o Pyron. Bom falar de que não está sendo, mas o que foi e continua sendo bom. É isso aí. E poderá ser e esperamos que virá a ser. Porque nesse programa a gente vai falar de Shinobi, de Streets of Rage, Golden Axe, Alex Kidd, Dojang Earl, Phantasy Star, Série Shine, o Cacete A4 e sempre procurando chegar a seguinte conclusão. SEGA, tome tenência, sua filha de uma puta! Depois dos e-mails. E-mails? E-mails? Eu não vou falar ximeio hoje, porque eu já cansei disso, mas... Ah, foda-se. Ximeio! Você cansou de travesso. Ah, não cansou, travesti, né? Cansou. Não cansou, mentiroso. É, com certeza a Lapa agora não é mais a mesma, né? Não, nem na Lapa. Deve estar indo pra Cristóvão agora. Cara, você tinha que ver a parada gay ontem em Niterói. Pra puta que foi, pariu, né? Caralho, meu irmão. Aí, para de cara. Cara, se você sabe esse tipo de informação, com certeza você é suspeito, cara. Que nem sabia que isso aconteceu. A gente mata pra almoçar com os casais, né, os meus estão com filho. Casais gay. Aí quando a gente chega lá, ela fala, a mulher do amigo meu fala: vamos pra praia ver a parada gay. Aí todo mundo: ah, vamos. Né? Tá, né? Fazer o quê? Vamos lá. É aquele medo, assim, de passar o pessoal que trabalha comigo e ver. Assim. Tá só pra ver, né? Chola. Gosta de manjar traveco, cara, e travesti pior, com cara, piro grande, né? O pior é o seguinte, o Guilherazo chegou assim: ô, Goku, não te vira parada gay aqui em Niterói. Cara, o Goku genial falou: é que eu tô atrás de você. Deu uma giroletada no rabo da criança. Goku mandou bem. Opa! Opa! Quer dizer que o Goku então mandou bem atrás de você, né, cara? E ele continua dando muito. Caralho, né, chega, cara. chega, essa caralho, que putaria, cara. E-mails. Olá, galerinha do Baixo Frente Soco, aqui é a Crislane, ela, né, no caso, não eu. Acompanho vocês há poucos meses e fiz questão de baixar os podcasts antigos para não ficar perdida nas histórias. Coloquei no nome do e-mail, veja onde o Baixo Frente Soco está chegando, porque acho que sou uma das pessoas que vocês nunca imaginariam que ouviriam nesses podcasts. Primeiro porque sou biomédica da área de genética, mas viciada em jogos. E sim, já joguei Spore. E segundo, porque sou de Quipapá, interior do interior de Pernambuco. Imaginaria que alguém assim acompanharia o Baixo Frente Soco? Não. Meu namorado que me apresentou o Baixo Frente Soco, e agora sou mais viciada que ele. Me perco um pouco com vocês falando de consoles muito antigos, porque só tenho 20 anos e, cara, eu sou de Quipapá. Comprei meu PlayStation 1 com minha mesada e fui uma das primeiras na cidade, até o console da Sony. Acho que ela quis dizer a ter, né? Enfim, a galera se juntava na minha casa pra jogar. Valeu pelas histórias, principalmente de Tekken e os da Marvel, que eu nunca havia prestado atenção. Parabéns pelo Baixo Frente Soco, e já que o último foi de recomendações, deixo aqui a minha, o livro A Passagem, de Justin Cronin, que passa por várias fases, desde testes genéticos, que depois dão errado, e acabam criando super zumbis, mas numa perspectiva bem diferente dos livros atuais dessa área. Parabéns pelo site, rádio, podcast, uma boa promoção da Steam pra vocês. Abraço, Crislane, é isso aí, abraço pra galera de Quipapá, lá no interior do interior do estado, lá da minha mamãe e da minha família. Beijo e até mais. Diversão na vez. A SEGA já está há 30 anos nesse ramo de videogames. É uma empresa já com 70 e alguns anos de mercado. Calejada, né? Calejada. Começou nos anos, na década de 40 ainda, né? É uma empresa americana, muita gente não sabe, mas na verdade ela é uma empresa americana. Ela é uma empresa havaiana, inclusive. Sim, fazia maquininhas de karaokê divertidas. Pois é, o Havaí é quase um Japão, né? E aí, quase Japão, lá, né? Você faz máquinas de karaokê. Já tem até sumotori no Havaí que vai pro Japão, então fodeu, né? E é exemplo de outras empresas do ramo de videogames que existem e atuam hoje em dia, como a Nintendo e a Konami. Ela foi uma empresa que na década de 80 se reinventou como uma empresa de videogames. Assim como a Nintendo deixou de ser uma empresa de cartas e a Konami deixou de ser só uma empresa de fazer máquina pra cassino e patinco, etc. Fazer os patinco e distribuidor de família. Afinal, todo mundo vendo aí, né, nessa época aí, que tudo que eu quero empresa, né, podia tentar a sorte nos videogames, né, já que a Square lá, os caras botavam um poste na rua e virou uma grande empresa de jogos, né, cara? Exatamente. Squaresoft. Então, assim como nos anos 2000, lá, né, tudo no... como nos anos 2000 a gente teve o grande boom positivo do WWW, todo mundo foi mexer com a internet e muitos se deram bem, nos anos 80 a gente teve um fenômeno semelhante com os videogames. Mas esse não é um episódio pra falar bem da SEGA, assim como nós fizemos com a Capcom no episódio 103 e com a Square no 130 e pouco. Isso a gente faz no futuro. Hoje nós vamos falar mal da SEGA, falar das franquias e das propriedades intelectuais que ela possui e que ela não faz mais nada. Provavelmente enfiou no cu. Enfiou no cu do Saci e largou lá. Ô, o Saci de patinete? Você que tá falando. Nós falamos Saci, cara. Se você conhece o menino e os hábitos ruins dele, tá contigo aí. Então vamos começar. Ele tava na parada. Vamos começar pela franquia, pelo personagem, que durante muito tempo foi o símbolo da SEGA. É o símbolo da SEGA pré-Sonic, pelo menos. E que, ao contrário do ouriço, ficou esquecido por aí e a gente nunca mais viu a cor dele. Que é o nosso glorioso Alex Kidd, o orelhão. Alex Kidd, o menino orelhudo que quebra pedras com mãozadas. O último jogo do Alex Kidd foi o jogo de 90, o Shinobi Worlds, pra Master System ainda. E... certeza? Acho que é o Enchanted Castle, não é não? Não, o de Mega? O de Mega Drive, o Enchanted Castle, foi em 89. E no ano seguinte ainda saiu o Shinobi pra Master System. Curioso que o Shinobi só saiu pra Master, não saiu pra Mega Drive, né? Mas foi o último jogo, 1990. Então a gente tá aí há 23 anos. Muitos de nós aqui já comeram mulheres com essa idade, ou menos que isso. E já nasceu mulher depois disso, que nego aqui pegou. E não sai Alex Kidd desde então. Por quê? Não tá contando as aparições, né? É, por isso que eu tô falando. Se a gente for contar a última aparição da Alex Kidd, é Sega Gaga. Aquele jogo lá onde você simula ser o dono da Sega. Também teve aparições dele no All-Star Race. Tem, né? Tem essas coisas assim também. Mas assim, cara, a verdade real, real, assim, o Alex Kidd mesmo, a maior parte da fama dele tá no primeiro jogo, que os outros jogos dele são bem questionáveis, tá? Apesar do Shinobi World ser um jogo bom, a galera gostar, ele não é um jogo do Alex Kidd. Ele seria outro jogo que eles simplesmente fizeram o Spike Swap e botaram não, ele Alex é um, Kidd. Ele é um Shinobi, lugar, né? Entendeu? Ele é um Shinobi, na verdade. Ele é ia Shinobi ser um Shinobi fofinho, né? Mas aí não ia combinar o ninja fofinho. É, não sei se tava meio na onda do jogo de Samurai Pizza Cats, né? Mas. Nossa, mano, aquele Pizza Cats era um grande bom, jogo. Hein? É. Eu zerei ele em japonês, cara, também. Você falava japonês quando era criança, cara. Porra, em algum momento eu bati a cabeça e esqueci isso tudo. Provável, é provável. É? E aí Shinobi passou a ser um jogo mais sério, com uma roupagem mais séria, e aí sobrou pra aquele jogo virar um jogo do Alex Kidd. Aconteceu também com o Mario. E olha só que coisa engraçada. Olha a foto do que eu passei aí agora, que é do Alex Kidd de Shinobi chefão, World. Né? É, o primeiro chefão, olha o nome dele. Mario. Olha o easter egg aí. O rei Mario. Ah, é legal que os jogos da SEGA tinham algumas dessas referências, né? O próprio Shinobi, você enfrentava o Homem-Aranha e o Batman. É, o... Na primeira versão. O Shinobi 1, né? Isso. O... Na verdade, o Homem-Aranha, o Batman, o Godzilla... O primeiro Shinobi, Revenge of Shinobi do Mega, tinha o Homem-Aranha, o Batman, o Godzilla e o Exterminador Futuro, também. Que ao mesmo tempo era o Hulk. É, ao mesmo tempo era o Hulk. Faz todo sentido. Mas vamos chegar lá! Mas aí, o que a SEGA poderia fazer com o Alex Kidd? Eu tava pensando aqui agora mais cedo, pra vários desses jogos, uma solução, pra vários jogos de várias empresas, isso aí não é só pra SEGA, né? Acho que uma solução geral pra você reviver franquia, que pode vir a funcionar muito bem, é parar com esses alertas de Cease and Desist, sempre que algum fã vai reúne uma galera e faz uma versão remixada de algum jogo, como a SEGA fez com Streets of Rage, uma galera que tava refazendo aí uma versão de fãs do jogo com aquela engine do Beats of Rage. Acho que uma solução... acho que uma solução sempre muito prática para todos esses casos é você abrir chamada pública para algum desenvolvedor independente que tenha alguma ideia mirabolante ou que queira experimentar alguma coisa, fazer uma proposta, apresentar alguma coisa e a empresa decidir se vai ceder os direitos ou não. Porque, não deu certo com o Mega Man Street Fighter? Então, exatamente. Capcom, que a gente execra tanto, foi a primeira a tentar. É aquele certo entre aspas, né? Foi uma grande brincadeira aquilo, mas foi uma brincadeira divertida e que gerou retorno, gerou interesse por parte dos fãs e da mídia. Bastante, tanto que teve a TV2. É, então, na minha opinião, na verdade, eu acho que eles estão fazendo certo, só que não estão aproveitando. Que na verdade o que está acontecendo? Se você reparar, né, tanto na PSN, né, na Xbox Live Arcade, estão relançando vários jogos e relançando bem feito, tá? Somente a série Vintage da SEGA. Que, pô, você entra numa sala como se fosse um quarto mesmo, retrô, tem uns arcades, tem um console lá, tu põe a fita e joga o jogo de uma forma muito legal, né? Eu não sei como é que tá as vendas em relação a isso. Mas, como ela lançou vários desses jogos nessa série, eu acho que as vendas estão legais. A gente podia aproveitar que o público tá aberto para esse tipo de conteúdo, a galera tá comprando, tá gostando, e podia relançar um novo jogo que ela fez com o Cash of Illusion agora, né? Com a versão modernizada, mas pegando bem aquela ênfase do jogo clássico, e botar pra rolo, né, cara? E ver como é que vai, né, cara? Acho uma boa ideia, assim, aproveitar que a galera tá suscetível a esse tipo de produto, né? Porque o Miracle World realmente é um clássico. A gente aqui no Brasil, talvez no Brasil seja mais do que em outros lugares, ou não, menos. É, porque ele veio de bundle, né? Ele veio dentro já. É, acho que não lembro se fora do Brasil também era assim, não lembro se... Na Europa, Europa e Brasil, praticamente. Eu sei que na Europa vinha ou ele ou quem sei dentro, então era aquele night. E a Europa e o Brasil são historicamente os principais mercados do Master System, por exemplo. Né? São. Justamente. Da SEGA em geral, na verdade. Ela sempre foi bem melhor lá. É. Muito forte aqui e na Europa. É, na América do Norte também foi, na época do Mega Drive principalmente, mas na época do Master System, Brasil e Europa era a dominação bastante grande. Então, absurda, mesmo porque não tinha o Nintendinho oficial ainda, você só tinha os genéricos. E se você fala do público europeu como todo e do público brasileiro, a soma dessas duas partes dá o público americano todo, né? Estados Unidos, a população americana é 250 milhões, o Brasil já tem quase 200. Aí na soma com a Europa, é claro que nem todo mundo tem videogame, mas pensando proporcionalmente, acho que agora a gente tá chegando num patamar não tão distante da proporção de lares, etc., que tem algum videogame ou que tem algum tipo de coisa. o patamar de consumo já não está tão dispar como era em outras épocas. Então, se você está investindo nesses dois mercados, né, você investe e você não pega a rebarba do mercado americano, do mercado japonês, que com certeza existe. Existe um público desse tipo. Então, se você dá na mão de uma empresa competente, mas de baixo orçamento, como a WayForward, por exemplo, que é como a Capcom fez, ou o caso que a própria SEGA e a Disney fizeram agora com Castle of Illusion, você pode vir a ter um bom retorno. É claro que talvez o Alex Kidd não seja a melhor coisa para você começar. Deve ter não seria ali o melhor começo possível da franquia. O nego ia tentar apostar em algo com mais apelo, talvez Afterburner, sei lá. É, para Alex Kidd, provavelmente você fazendo uma atualização gráfica, fazendo uma versão HD, você já consegue alguma coisa. Porque é um jogo que tem uma jogabilidade ainda muito boa, né? A mecânica de plataforma, ela tem pequenos refinos ao longo dos anos 90 e 2000, mas ela já era bem definida ali, bem determinada. Ali no Miracle World é bem sólido. Sim. É um jogo muito bom, cara. Ele é um jogo muito bom. Tipo, é uma coisa que eu costumo falar pra galera, assim, que hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, principalmente nintendistas, né? O cara quando vai falar do Nintendinho e do Master System, o cara vai falar, não, porque, pô, Super Mario, etc, é isso, é aquilo. Cara, na época que a gente vivia aquela... Na época mesmo que tava o Nintendinho por aqui, o Turbo Game, essas coisas que o pessoal jogava, nem tinha noção de Nintendinho, nem que era Nintendo, não existia essa merda, né? O cara, eu conheço muita gente, inclusive eu não gostava do primeiro Super Mario, e gostava de outros jogos do Nintendinho que eu, até hoje eu tenho muito mais memória e nostalgia que eles. Então a galera jogava Super Mario quando a galera viu a Alex Kidd, cara. Pô, o gráfico do jogo variado, tu podia pegar motinha, pegava helicóptero, o cenário era variado, a gente entrava na água, saía do mesmo lugar, tinha o lance do jogo que impôs na hora de você, do chefe, que era uma coisa muito diferente de qualquer outro jogo da época, né? Não era uma briga de chefão comum, né? Você não tinha que bater nele, tinha no final. Fora do convencional, é um jogo muito diferente, legal, a estética dele é legal, o gráfico é bonito, é um jogo muito bom, cara. Muito lembrando que o Super Mario, quando ele foi projetado inicialmente, o Mario era pra ter uma arma e ter jetpack, né? Era pra ele usar uma nave, né, que faz no céu. Então ele não deveria sair muito diferente do que o Alex Kidd foi, se tivesse seguido seus planos originais. Por isso, o Alex mesmo do NES, né? E outro detalhe importante, o Alex Kidd em Miracle World continua sendo um jogo... Eu não gosto de usar o termo difícil, que é muito meio... Ah, é difícil. É um jogo desafiador, pronto. É um termo melhor do que o lugar comum que o nego fala. Ele te bota difícil. Terror, assim. Se você não decorar certas coisas, você vai tomar um pial. Deixa eu aproveitar, vamos só fazer uma confissão aqui. Sério, você de moleque, porque às vezes a gente fala assim, o cara fica, não, pô, o Pyron é ceguista, não sei o quê, ou o Pyron não gosta de Nintendo. Cara, eu me amarro na Nintendo, tipo, o Super Nintendo é um excelente, o Nintendo também, passei muita diversão com ele. Mas quando eu falo do Mario, quando eu falo isso do Mario, digo, às vezes fica assim comigo, cara, eu me lembro até hoje que eu, meus primos molequinhos, o meu primo mais velho, que ele tinha o Nintendinho aqui perto de casa, então geralmente eu jogava na casa dele, né? Eu não cheguei até o Nintendinho, eu jogava com esse meu primo. E quando eu tinha na casa dele, ele botou, por exemplo, o Mario pra galera jogar, a gente tentava jogar e não gostava, porque o primeiro Super Mario, se você lembrar, parece que todas as fases são iguais, cara. Tipo, o primeirão é bem enlatado, assim. O Mario começa a ficar bom mesmo no 3. O Mario 3 é obra-prima. E pra mim é o melhor Mario até hoje, eu mais gostei de jogar, entendeu? Uhum, então, certeza. Quer ver um jogo de Nintendinho, que eu até hoje me surpreendo pra época, nego falar mal, mas é um jogo que eu jogava pra caramba, é difícil pra caramba, e eu achava que eu que era ruim, mas foi ver que o jogo é muito difícil mesmo. É o Bart vs Space Mutants, cara. Nossa! Jogo do inferno. Cara, consegui passar da segunda fase, era foda. Mas olha só, pega aquele jogo, olha pra época que o jogo tentou fazer e que ele realmente fez, dentro das limitações também, né? Que também era muito arcaico. Cara, um jogo que cada fase é bem diferente uma da outra. A primeira fase você tem que pintar os objetos de roxo. Você pode passar trote no telefone. Se acabava teu spray, você tava fudido. Isso, você usava fogo de artifício pra poder quebrar as coisinhas e abrir janela pra o cara jogar coisinha pra você. Usava pipa. Passarinho. Andava de... Já tava passarinho. Andava de skate. Brincava. Tirava tiradeira. Tudo na primeira fase. Olha o que o jogo fazia. Caralho, e eu aqui babando no GTA V, cara. Isso, tudo na primeira fase, cara. O jogo tinha a voz digitalizada no Nintendinho e a outra fase era completamente diferente. Então o jogo... Olha só a diferença do Mario. Diferença do Mario pra esse jogo, cara. Eu não jogava Mario. O jogo tudo bonitão, diferente. é um jogo muito maneiro, cara. Então eu falo, cara, na boa, nem que chupa o pau do Mario 1, vai me desculpar, mas não era isso aí não, cara. Não era essa bola. A diferença era, os controles eram bem mais suaves no Mario. Chega, chega. Vamos lá, cega. E aí, Alex Kidd? O seu Alex Kidd, que era o principal mascote da SEGA até aquele momento, por causa do Mark III, quando veio o Mega Drive, virou o mascote, passou a ser o Sonic. E o Alex Kidd ficou jogado de lado. Por quê? Eles até tentaram fazer um jogo pra Mega, mas não saiu legal. Aquele Enchanted Castle é muito ruim. Você acha que o Enchanted Castle, então, Daigo, é o downfall do Alex Kidd? É, eles tentaram fazer a mesma coisa que você já fazia nos outros Alex Kidd no Drivo. Não rolou. Em vez de tentar, sei lá, fazer uma parada mais... mais condizente com o poder do Dribble, digamos assim. E na capa do Enchanted Castle, pra mim, ninguém prova contrário de que, na verdade, aquele Alex Kidd ali é o Ayrton Senna estilizado. Parece muito, né, cara? Parece o Ferrugem também pra caralho. Parece o Ferrugem, é verdade. É o Ferrugem. É verdade. Porque o Alex Kidd tinha aquele costeletão nervoso, né, do Ludobardo. Aí tiraram, ficou igualzinho o Senna, cara. É. Agora, assim, eu partilhei como cresci jogando Alex Kidd, uma coisa que eu não gostava, que eu não gosto até hoje, que o nego faz esse tipo de coisa. Os jogos Alex Kidd não tinham identidade. Você jogar o Miracle World e vai jogar o próximo Alex Kidd, é um jogo completamente diferente. O jeito de você jogar não é o mesmo jogo, entendeu? É bem diferente. Um vira RPG, o The Lost Stars é um plataformão, mas é estranho de jogar, entendeu? É como você morre, é chato, é um jogo completamente diferente, não tem mesma mecânica, só você ir andando, sei lá, vai andando, vai pulando, é um jogo chato, não tem o mesmo design, as coisas legais que tinha no outro, entendeu? E depois o Tech World é o cocô do cavalo do bandido. Não sei quem nego comeu o cocô, nego mudou também a porra do sprite, né? Era um jogo de uma geisha no japonês, já botaram Alex Kidd aqui pra cá, entendeu? E a porra era um jogo de uma geisha. É, você tinha até que escolher com quem você ia casar, né? É, exatamente. Aí mudaram pro jogo e botaram Alex Kidd. E o último que a gente falou, Shinobi World, a gente já falou. Então, são vários jogos que simplesmente jogou o mascote ali de qualquer jeito, entendeu? Não tiveram cuidado com a porra da franquia. Entendeu? Então, é, acho que trocadela, assim. É, então isso que eu fiquei triste, né? Na minha opinião, foi com essa parada aí. Mas eu ainda acho que é um personagem carismático e acho que dá pra colocá-lo. É, foi mal aproveitado, só fazer direito agora que vai. É, tanto que ele foi pedido de volta naquele jogo de tênis, no All-Star Racing, e teve esse Sega Gaga, né? Que você falou também. É. Mas o Sega Gaga já é mais antigo, a galera nem tava esperando, né? Mesmo porque era um jogo de simular a Sega. Aí você fala com o Alex Kidd, que agora toma conta da lojinha de souvenirs da SEGA, se não me engano. Caraca, que, tipo, jogado pra escanteio até no próprio jogo, homenagem da empresa, né? É. Não, mas aí ele fala que a galera resolveu, sei lá, botar mais força no Sonic, assim, aí ele ficou meio tristão. Peraí, tem esse diálogo no jogo? Tem, você fala com ele, caralho, que eu sou o presidente da SEGA, aí você chega assim, caralho, Alex Kidd, o que você tá fazendo aqui? Ele, pô, você é o presidente da companhia e não sabe? Não, peraí, deixa eu te explicar, deixa eu te contar uma historinha, ele vai te contar. Fantástico, fantástico. Shinobi. Porra, Shinobi. É, assim, eu não acho o melhor jogo do mundo, mas... É porque não é jogo de ninja. É, mas pra mim é o melhor jogo do mundo, cara. Assim, é o jogo de sacanagem. Eu mais joguei, assim, em toda a minha vida e nunca enjoei. Eu jogava tanto Shinobi que eu alugava tanto, mas ele falou, cara, tá gastando muito dinheiro alugando o mesmo jogo. Me deu a fita, depois ela me deu o Shinobi 3, eu enchi o saco dela. E, cara, assim, hoje em dia eu não faço mais isso, tá? Mas eu virava o Revenge of Shinobi, o Shadow Dance, o Shinobi 3, sem perder vida e... muitos deles, às vezes, sem perder energia no nível mais difícil, cara. Tanto que eu jogava esse jogo, assim, sacanagem. Isso eu fazia no 3, no Shadow Dancer eu nunca consegui, no Revenge of Shinobi só no Hard, no Very Hard não. Agora, Shinobi mora no coração do Daigon sem pagar aluguel. Pô, cara, Shinobi 3 é o melhor jogo de ninja de todos os tempos. Não tem jogo melhor que ele, vai me desculpar. Shinobi não é ninja. Não, mas olha só. Beijo aí pro Joe Roger, amigão. O Shinobi, eles até tentaram reviver, né? Teve algumas vezes. É, teve umas jogos recorrentes, né? Sem grandes intervalos. Teve Shinobi, Shadow Dancer, Revenge, aquele Shadow Dancer 2, etc. Até 95, assim, com aquele Shinobi mas Legends. Mas Shadow Dancer não tem nada a ver com a série do Shinobi. Não, Shadow Dancer é Shinobi. É Shinobi, cara. Caraca, peraí, como assim? No caso, Shadow Dancer, na versão americana, ainda é o John Musashi. No Japão, é o filho dele com o cachorro. Eu lembro que tinha uma confusão dessa. Só um detalhe, tá? É o filho do John Musashi que tem um cachorro. Não é o filho do John Musashi com um cachorro. Sim, ele não comeu um cachorro. Mas é da mesma franquia, é a mesma parada, entendeu? E é, então, se passa em Nova York. É, tanto pra poder ligar aqui no Brasil, nos outros países, poder ligar o jogo à franquia, o subtítulo é The Secret of Shinobi, Shadow Dancer, entendeu? Uhum. Então assim, é bem confuso. O Shadow Dancer saiu primeiro pra arcade, né? A versão mais fiel ao arcade, estranhamente, é a do Master. Mas olha só, na versão japonesa, eu olhei a capa japonesa aqui porque eu tinha essa dúvida. Tá escrito em japonês, óbvio, mas tá aqui, ó. Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. É, já era. Vem da versão japonesa. É, entendeu? Aí é isso que o Dago falou, tem a versão do arcade, que é classicona, que saiu vários ports aí, e foi portada pro Master System, né, como ele falou, e a versão do Mega Drive é uma versão completamente diferente, na minha opinião, até melhor que a do arcade. Sim, sim, tem inimigos diferentes, é maior, na verdade, tem coisas a mais pra se fazer. E até 95, com o Legends, que é pra Saturno, eles ainda fizeram vários jogos consecutivos, né, nunca teve um grande intervalo. Do Saturno... Aí tem os de Master System que são injogáveis, que é o primeirão da lista, o Cyber Shinobi, que é horrível, e depois tem os dois Shinobi de Game Gear, que são o blend perfeito de Shinobi com o Mega Man. É uma coisa bonita de Deus. Inclusive tem o nome GG Shinobi. GG Shinobi. Good Game Shinobi. Good Game Shinobi. Ah, o meu contato com o Shinobi foi através daquele kart six pack que saiu no Brasil, vários jogos, até foi inclusive o meu primeiro Sonic, porque o meu Mega Drive foi o 3, e não vinha com Sonic, vinha com Mortal Kombat 2, que meu primo tinha o Sonic e jogava no dele, que era o Mega Drive 1, mas fora isso, foi finalmente meu contato, e pra mim, série de ninja era Ninja Gaiden. Quando eu fui conhecer o Revenge of Shinobi, aí eu falei, caraca... Aí você viu como é que você tava sendo limitado e errado, né? Eu gostava muito de Ninja Gaiden. Não, eu também gosto até hoje, mas em comparação com Shinobi, não tem, cara. Quando você pode chamar o seu cachorro e fazer atacar o inimigo, cara, aquilo lá era genial. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Tirar o escudo do inimigo com o seu cachorro. É, pô, era show. Era muito show isso. Ninja com cachorro, né? Nem um pouco estereótipo. Ah, mas porra, não funciona. Pois é. Aí teve a lacuna de 7 anos até aquele Shinobi Remake, né? Revamp. O Shinobi, não, Shinobi. O de PS2, que ainda por cima é sequência, né? Porque ele reconhece tudo que veio atrás, só que o John Musashi sumiu. É, e aí já não é mais desenvolvido pela SEGA, eles já passaram pra Overworks, e assim seria também nos outros dois jogos, né? Que é o Nightshade, que é o Kunoichi, na verdade. Sim, que é Kunoichi e saiu como Nightshade, com o nome Nightshade no ocidente. Joga como uma mulher. Agora, o Shinobi de 3DS é da Griptonite. Verdade. E parece que não é um bom jogo, né? Eu não joguei. Não, eu gostei. É bem desafiador, é bem Shinobi, sim. O problema é só o gráfico, que é muito porco. A Griptonite não manja muito de gráfico, assim. O lance é a jogabilidade, que é totalmente Shinobi e tem coisas a mais também. E era um primeiro ano de 3DS também? É, né? Também. Talvez também tivesse esse... Merecia, talvez... Esse ponto aí. Olhada, né? Vocês falaram do Shinobi de Play 2? Já Sim. falaram dos dois? Quem você pode falar? Não, tem o primeiro Shinobão e tem o Nightshade, que é um jogo muito bom também. Acho os dois legais, assim. É diferente, mas dá pra jogar legal, cara. Nightshade, principalmente, é um pouco mais aprimorado que o primeiro Shinobi, né? E é bem mas legal. Mas aí ele é menos difícil, eu já não gosto tanto, assim. Ele é mais tranquilinho. Tipo, tu dá bicuda míssil, velho. É mais acessível também. Um míssil, tu mete o pé nele, velho. Mas é um bom jogo, assim. É um bom jogo. Ah, não. Investi bastante. Mas, e aí? Pra hoje em dia? Dá pra fazer um Shinobi ainda hoje em dia? Pra mim, rola fácil, né? Não tem... Porra. Não há segredos. Dia, não há grandes pra segredos. Pra mim... Não, pra mim, eu acho que só eles tinham que parar de querer fazer a parada 3D, tipo Ninja Gaiden, assim. Mete 2.5D, sai de escolha lateral que a galera ama, entendeu? Bonitão. Eu acho que fica perfeito, cara. A Capcom vai fazer um Strider novo aí, dependendo do que ela conseguir e de que perspectivas a gente tiver, né, pode ser um renascimento pro gênero. A gente tem vários jogos plataforma 2D aí, ainda rolando, mas a maioria ou é independente ou é baixo orçamento, né? É Limbo, é aquele Outland, que saiu até nos consoles aí. Esse Outlands é diferente, é legal. É você, tipo, mudar de cor, não é isso? Sim. Ikaruga. Ikaruga com Strider. Ikaruga com Strider com um Mega Manzinho, assim, de leve. Eu dei uma jogada nele, que é muito bom. Muito bom. Um dia, quando saiu na PS Plus, eu joguei e quando eu vi, tava com 4 horas de jogo. Jogo muito bom. Depois não joguei mais, enfim, acabei parando um pouco. Mas é um jogo excelente. Então. Uma hora dessa você vai retornar nele, né? E um exemplo muito bom de que dá pra fazer um shinobi muito bom ainda hoje em dia, é uma resposta muito fácil. Mark of the Ninja? Não, nem Mark of the Ninja. Mark of the Ninja tem um orçamento grande. A Joy Masher, que fez o Oniken. É o Shinobi Hokuto no Ken Plus Plus. É o Shinobi Hokuto no Ken Ninja Gaiden, milhões de outros jogos de plataforma e de porrada. Todas essas referências aí é bastante adequado aos novos paradigmas de como se fazer jogo, né? E ao mesmo tempo sem perder a essência, né, do antigo. Então, não. É uma escola velha. O pessoal da Joy Masher, né, são duas pessoas, então não tem o maior todos orçamento dois do mundo. Escola véia. E fizeram um excelente jogo. E se eles fizeram um excelente jogo sem orçamento e com pouquíssimos recursos humanos de meia dúzia de pessoas, a SEGA com 3 mil empregados ou terceirizando pra uma outra empresa, consegue fazer algo bom também. Então... Vocês lembram que a SEGA teve uma série pro PS2 de remakes? SEGA Ages, né? Golden Axe fez próprio Shinobi, fez uma porrada de coisa, assim. Se eu não me engano... Teve aquele Altered Beast horrível. Altered Beast? É. Nenhum deu certo. Eu cheguei a jogar o Golden Axe remake lá. Beast Rider. É diferente. Não tô falando do Beast Rider, não. Eu tô falando do beat'em up mesmo. É, eles fizeram a versão... eles fizeram ele com os gráficos do Dynamite Deco, tá. É, porque eles pegaram aquela versão, na verdade, essa série aí, não seria nem uma série de Sega Is, né? A série 2500 com uma coisa. Isso! Exatamente. É que seria tipo 2500 em ienes, né? Que é um preço barato. Tipo, jogo de baixo custo, como se fosse um jogo indie hoje em dia, né? 2500 yen dá 25 dólares, que dá 50 reais. Eles foram feitos por uma galera que tinha acabado de sair da faculdade, uma galera novata, alguma coisa assim, não era? Não. Simplesmente foi feito por... Não sei os estúdios, assim, mas realmente era jogos de baixo custo mesmo pra poder vender barato, né? Então tem o Hokuto no Ken, o Classicão foi refeito, o Golden Axe. Ficou bacaninha. É, entendeu? Então são vários jogos assim, eles não tentaram... É porque às vezes eu pensei assim, que pra gente um 12, o nível de produção vai ser maior. Não, é tipo jogos mesmo bem... Se fosse o PlayStation 1 no PlayStation 2, assim. É, nego não quiser inventar a roda, né? É, entendeu? Não, alguns são bons, alguns são uma merda foda, né? O próprio Golden Axe. Nessa série aí teve teve Monaco GP, teve Golden Axe Columns, Virtua Racing. Teve Super Hang-On. Teve bastante coisa. Caraca, Super Hang-On, cara. Panzer Dragoon, Gunstar Heroes também teve. Pô, tantas coisas que era Treasure Box, né? Que sim, vinha com... Gunstar e Alien Soldier. E Dynamite Heads também vinha. Isso. Tanta coisa que a SEGA... A melhor coisa dessa parada aí foi o Phantasy Star, que a gente vai falar depois. É. Depois não, vamos agora. Bora. Partiu, então? Partiu, Phantasy Star. Phantasy Star teve os quatro jogos default, né? Os quatro jogos da série padrão, e depois partiu pro online. E aí depois partiu pro online, e já tá no 4, episódio 4. Do online, do primeiro online, e se não me engano, também saiu um Phantasy Star Online 2. Aí eu já não sei se são dois jogos diferentes, eu confesso que eu não sei. Mas o Phantasy Star Online 2 é de 2012. Então Sim. Eles estão mantendo o nome vivo, mas provavelmente é algo que só tá no Japão, né? Lá só é forte lá, cara. E nem é tão forte assim, infelizmente. O lance mesmo é o tal do universo, que era pra ter levantado a franquia e infelizmente não conseguiu. Que era isso aí? O Phantasy Star Universe foi um jogão grande pra cacete, tentando reviver a franquia pra PlayStation 2 e o primeiro Xbox, se eu não me engano. É, você não chegou a jogar não, cara. Era bom mesmo, mas a galera já tava meio saturada de RPG quando ele saiu. Ele saiu na hora errada, talvez. Como muitas das coisas da SEGA. Eu fui dar uma corrida ali enquanto a gente levantou a bola do Phantasy Star, que eu fui atrás das minhas old gamer pra ver se encontrava uma que falava justamente do Phantasy Star. Cara, Phantasy Star tem tudo de cabeça, porque também eu curto bastante a série, né? Porra, era muito foda, cara. Eu não cheguei a jogar o início no Master System, não. Mas eu joguei o 3, o comecinho, que eu aguentei, e o 4. Porra, o 4... O 4 você jogou todo, né? Infelizmente, eu fiquei preso no castelo do Lachique. Ah, bota uma depois... nesse teu cu, mano. Killer Assassin não termina nada que começa, cara. Cara, se fuder, bro. Termina nada. Terminou mestrado só. O Lachique nem é labirinto. Cara, mas eu não tava conseguindo enfrentar ele, tava perdendo direto. E sabe qual a pior coisa? É, a HD foi pro saco, né, na época que a gente não tinha pendrive. Se fudeu. É. Até que ponto vale a pena reviver Phantasy Star numa época em que a gente tá não mais saturado de RPG japonês, mas cansado de RPG japonês? O mercado Sim. Está cansado. Tanto que sai muito pouco, né? Sai muito pouco. Assim, eu acho que o Phantasy Star, né, o jeito que ele é feito, o jeito da batalha e tal, ele é modernizado por um 3D de um jeito que era a visão, você aproveitando o tipo de visão e aperfeiçoando, acho que daria um look muito legal para um jogo de RPG ainda, porque o maneiro do Phantasy Star, né, lá atrás, é que você vê seu personagem fazendo ação por trás dele, né? Tipo, na batalha. Opa. Tipo, atrás de você, entendeu? Você tá... Então, você tá na retaguarda dos seus heróis, assim, digamos. E era uma parada muito maneira, porque uma coisa que eu sempre achei muito legal, ele é bem avançado porque os inimigos, tipo, era tipo um Dragon Quest que você via aquele o inimigo lá e animação. E quando ele atacava, ele tinha animação de você atacando, e quando você atacava, você ia em direção a ele e batia, né? Achava essa parada bem legal. Isso é perfeito. O 4, então, já tem umas animações bem fodas disso. Cara, o 4 é... Porra, O 4 é lindo. É lindo. Ele tem aquele sistema de combo que você botava o pessoal pra fazer debuff, barrier, as macros. Nossa, cara, aquilo lá quando eu descobri, quando saiu naquela uma revista Super Game Power, com todo detonado, como é que se fazia as magias. Até hoje eu lembro como é que faz todos os macros fodões, Deban, Meji, depois Bolt, Legião. Não, e assim, foi o primeiro jogo a ter magia combinada, né? Eu falo muito do Chrono Trigger, mas ele veio antes, né? Ele já fazia. Sistema de macro, ele tem um início ali no 3 já, só que não é tão programável, assim, isso aí é meio de susto. Então, dá pra fazer algo, assim, mais aprimorado e com a história e tal, dá pra fazer um jogo legal, né? Se for fazer bem feito, bem apresentado, com gráfico legal, acho que a galera ainda prova, entendeu? Vai ter nego que vai animar, assim, não tem como. E Phantasy Star, na verdade, ele tinha muita influência de ficção científica americana. Ele tinha uma roupagem japonesa, inevitável, o jogo é japonês, mas ele tinha muita influência de Star Trek, Star Wars também, né? Viagens interestelares, planeta pra tudo que é lado, um semi-império maligno, apesar de que isso é mais forte no 2 e não nos outros. E ao mesmo tempo com uma roupagem de fantasia medieval, perspectiva bem japonesa da coisa. Sim. Entrar em dungeon e sair matando. Sabe o que ele lembra? Tipo, tem muita coisa que ele lembra, tipo, muita coisa de anime também, né, cara? Tipo, visualmente ele é anime puro. É um Lord of War do espaço. Isso. Bem isso daí. Também o Fullmetal Alchemist, que tem muita essa coisa da tecnologia com a parada um pouco mais antiga, né? Que um lance meio steampunk, assim. É, bem steampunk. Ele brinca muito com essa parada, né, cara? E, pô, outra design de personagens legais, história legal, aquele humorzinho japonês no meio da parada. É um jogo muito bem dosado, né? Inclusive, o Zio, do 4, ele é o Ashran com outro cabelo. É o Ashran do... Totalmente. Do Lord of War com cabelo diferente. Zio, feiticeiro negro, chefão mais chato do mundo. Armadura igualzinha. E dá pra... É isso que o Daigo falou, né? Ele lançando lá bem feito, bem acabado, com uma galera que faz. É mais que a Atos agora tá aí, no elenco da SEGA, né? Poderia fazer uma parada maneira. Botar a galera de Persona pra levantar um Phantasy Star ia ser uma parada... Boa. Ainda mas tem mais... que ser o Phantasy Star das antigas. Pra mim, deixava esse online de lado... Não, o online... A gente, querendo ou não, ele vai ficar aí, porque no Japão ele tem uma certa força, e se dá dinheiro, a SEGA vai ficar agarrada nele por um bom tempo. E dá pra conviver, né? A Final Fantasy tá aí, que convive com online e com offline aí, né, cara? Entendeu? E milhões de universos diferentes de outros Final Fantasy. Exato. E, como a gente tava falando lá, nessa série que você pro PlayStation 2, o Age 2500, né, eles relançaram o Phantasy Star Generations 1 e 2, que isso. É o remake do Phantasy Star clássico, com gráfico, esse aí é bem feito, que eles fizeram o gráfico atualizado, em 2D/3D, e o jogo é lindo, e saiu a tradução do primeiro já, então quem quer jogar, dá pra brincar com o primeiro, né, aqui no mundo japonês aí, não jogou os antigos, dá pra saiu brincar... Saiu pro portátil também, não saiu 1 ou 2? Acho que não chegou no 3. Aí eu não sei. Saiu pra remakeado pra portátil 1 e 2, isso eu tenho certeza, eu não lembro pra qual console saiu o portátil, mas eu sei que saiu. Falando em tradução, é sempre bom lembrar que Phantasy Star foi o primeiro jogo traduzido para português, né? Sim, o Tectoy fez lá aquele... Tectoy traduziu o jogo Hercule, inteiro. Brabo, esquisito. O 1 e o 2, né? O 3 também. O 4 chegou a sair no Brasil? O 4 saiu. E traduzido. Foi um dos últimos grandes esforços da Tectoy, digamos assim. E foi o primeiro RPG que eu joguei, o Phantasy Star 1, por isso que eu tenho um carinho, né, pelo jogo. Porque eu particularmente fiquei maravilhado, né? Eu não sacava nada, era criança. E, pô, cheguei em casa do meu amigo lá e vim cá viver com o que eu ganhei de aniversário. Aí tava lá a caixa do jogo grande, vinha com um livro, um guia, né? Do jogo do início ao fim, todo em português, e o jogo todo em português, cara. E você, porra, tu se sentia realmente naquele mundo, né? Porque como você sentava na Dungeons, era tudo em primeira pessoa, né, cara? E o gráfico naquela época, pro Master System, pode até olhar aí, até hoje é um gráfico agradável, entendeu? É um jogo bonito. Então, é bem bacana. É. Então era muito legal, cara, pra época. Tu jogar uma parada no mundo épico, maneiro assim, e entender o que tá acontecendo, né, cara? Era muito legal. Uma das franquias mais icônicas da SEGA, e que o pessoal aí tentou pegar pra criar, e ela disse não, não mexa comigo, foi Streets of Rage. Ah. E acho que esse é o mais icônico, porque um dos mais icônicos, porque teve 3 jogos e nunca mais. Nunca mais ouvimos falar, nunca mais vimos mais nada sobre. Mais ou menos. Tentou, não virou. Se você considerar a história da Blaze, assim, como um personagem sprite mesmo, teve aquele Flash Gauss que saiu pro... Não, mas Flash Gaul é antes até, cara. É bem antes. Aliás, Flash Gaul eu desconfio com todo o meu ser que aquela porra era pra ser um jogo da Mulher Maravilha e a SEGA não conseguiu a licença, assim. Porque ela tem bracelete, ela tem espada, ela não é igual a Blaze que tinha sainha, ela tinha o tangão. Ela parece muito também com a personagem feminina do Golden Axe, né? É, um pouquinho de Tyrus Flare também. Mais ou menos, tem alguma coisa ali. Mas fato é que depois do Streets of Rage 3, morreu por completo. Então já são quase 20 anos, provavelmente, sem Streets of Rage. E é um gênero que ainda sobreviveu um bocado depois. Ah, sim, com certeza. O beat'em up, como a gente conhecia naquela época, só foi se tornar algo bastante diferente há pouco tempo, há uma geração, né? Uma geração e meia. Devil May Cry, né? Hack-slashizou a parada, digamos assim. Foi hack-slashizado no Devil May Cry. E ainda assim, a gente ainda pode considerar que teve o God Hands e teve outras tentativas no meio do caminho. É, vários esforços do Studio Clover. Mas a gente, vamos falar a verdade, né? Tipo assim, o Shinobi, e até não entendo realmente porque eles pararam, ficou um hiato muito grande sem ter, né? Botaram só no PlayStation 2, eles tentaram, então não tem tanto tempo assim. Agora o Beat'em Up, cara, a gente tem que falar que, apesar de a gente sentir saudade, né? Dá pra entender porque até a própria Capcom deu uma parada com o Beat'em Up, foi um gênero que ficou bem saturado. Todo mundo parou, entendeu? Saturou mesmo. Todo mundo parou. Foi. Mas agora já desaturou, né? Agora podia voltar, com certeza. Assim como o RPG japonês saturou forte também, né? Tá desaturando talvez agora. Talvez aí o Ni no Kuni seja o primeiro de uma nova leva, ou pelo menos de uma nova leva que ainda se permita vir pro ocidente. Acho que o Beat'em Up desaturou agora e a gente tem uma série de jogos recentes, tudo começando ali agora nessa geração ainda, com o Castle Crashers, o Scott Pilgrim e alguns outros. O Mark of the Ninja não é exatamente Beat'em Up, mas entra. É um gênero primo. Um side-scrolling ali, né? É. Entre outros. Você sabe que o PlayStation 1 teria um Street of Rage, né? Pro próprio PlayStation 1, né? PlayStation 1 e Saturno. Que é o Fighting Force, que é da Eidos, que eles ofereceram, seria um novo Street of Rage 4. Eles ofereceram pra SEGA. Saiu pra 64 também, não? Não. Não, Fighting Force depois saiu pra 64, né? Que aí a Eidos pegou e falou, não, então agora é nosso. Eles ofereceram como Street of Rage, né? E a SEGA negou e eles lançaram como Fighting Force. Se você reparar aí os personagens ali, tem bem pegada ali o de Blaze, o do Axel, do Max... Entendeu? E o jogo é muito bom, é um beat'em up muito legal no PlayStation 1, entendeu? Então, eles até tentaram empurrar alguma coisa pra SEGA, alguns projetos, mas ela realmente não se empolgou em lançar. Joguei muito, Fight Force 2. O 2 já era... É uma bosta. O 2 é uma bosta. O primeiro é muito foda. Hoje em dia talvez já tenha envelhecido, aí realmente já não sei, prefiro nem saber. Mas na época era divertidinho, vinha nos CDs de demo. É, tem probleminhas com Fighting Force, acho que eu até já falei sobre isso. Enfim, segue. E dá, cara, assim, eu particularmente, se eles lançassem até um Street of Rage hoje em dia em HD, com os sprites de resolução alta, bonito, com aquela música irada remixada do Yuzo Koshiro, cara, só aquilo já faria todo mundo feliz, entendeu? Mas eu acho que nem mais sairia como sprite, né? Apesar de poderia ter um modo sprite só pela nostalgia, mas acho que sairia o estilo do Double Dragon. The Way Forward. Um meio cel shading zoadinho? Isso, com os modelos 3D ali que ficariam. Pô, o Double Dragon Neon ficou muito foda. Ficou muito bom. Seria um candidato. Ficou bonito. A jogabilidade tem probleminhas, mas o jogo ficou bom e bonito. A jogabilidade é só diferente. Eu fui com esse preconceito também. Ele é lerdo, ele é muito lerdo. Ele é lerdo, mas ele funciona na lerdeza. Ele funciona. É, agora... mas eu não gostei também, não é ruim. O Neon. Eu acho maneiro de ver, de ouvir, mas a jogabilidade eu achei muito, muito toxinha também, né? Eu achei. Pô, tu pega o Double Dragon 2 de Nintendinho, a jogabilidade é mais dinâmica, mais legal que daquele, entendeu? Se você jogar hoje em dia. Eu não curti tanto. Eu diria dinâmica, ela é só rápida mesmo. Eu joguei com coleguinha e gostei. Você jogou e não gostou. Agora, a gente falando de Double Dragon, então rápido insert, porque a gente ainda tem coisa pra falar do Streets of Rage. O Master chegou a ter o seu próprio Double Dragon, né? Que era o Renegade. É, Renegade, na verdade, é isso que ele falou, é o jogo de arcade dessa série que ele falou, que eu vou ousar falar japonês, eu sou uma bosta falando. Ah, cara, mas Kuni é nome de pessoa, cara, não é nem nome de coisa. Sou uma bosta falando qualquer coisa em japonês, então foda-se. Ou assim teve o Vigilante também. Maria. Não, o Vigilante é Renegade. Ah, então pronto. Então... Não. Pode parar. Minhas fontes estão erradas, então, hein? Vigilante não é Renegade. Renegade é da Taito. Vamos com calma. Então, Streets of Rage. Voltando em Streets of Rage, 3D, essa iniciativa... 3D ou 2D? 3D ou 2D? Eu prefiro 2D. Eu faria 2D. Porque, cara, na boa, 3D, vocês podem achar legal hoje, mas envelhece, cara, mal no futuro, entendeu? O Neon já nem é tão bonito assim. Agora pega, tipo, por exemplo, Scott Pilgrim, cara. Nunca vai envelhecer, que ele vai sempre ter uma pixel art bonita, cara. Tu vai jogar hoje, amanhã e depois, e vai achar o jogo bonito ainda, entendeu? Ele já nasceu velho quando era novo, então ele não envelhece. O Shadow of Mistar que relançou agora. Tu viu, os caras não fizeram nada com a porra do jogo, só relançaram... E continua linda a porra do jogo. Não tem o que mudar, cara. O 2D envelhece melhor, entendeu? Botando um joguinho com um gráfico melhor, com o sprite refeito melhorzinho, já fica pra eternidade, irmão. Já é bom, entendeu? Não tem muito o que brincar. Só um pequeno comentário. Acabei de atropelar o cara da bandeira aqui no Super Monaco GP. Ele voou longe, cara. Isso era muito bom. Que pessoa ruim. Cara malvado. Mas o Streets of Rage, cara, teve aquela iniciativa do Open Boar, que depois o Open Boar, acho que depois daquele Chega Pra Lá que a SEGA deu, ele sumiu. Não encontrei mais nenhuma referência a outro jogo sendo feito nele. Não, cara, o Open Boar tá sendo usado direto, só que não é na frente de todo mundo, né? Não, o Open Boar tá lá pra você baixar e pra você fazer o que você quiser. Agora, o pessoal parou de fazer essas tentativas aí. O que tem muito em Open Boar agora é beat'em up de tokusatsu, de Cavaleiros do Zodíaco, tipo, uma galera francesa ou italiana, agora não me recordo, fazendo um Cavaleiros do Zodíaco. Francesa. Tinha uns caras brasileiros fazendo o de tokusatsu. O Super Tokusatsu Honore, mó bom. Super Tokusatsu Honore, que até tinha um Change Pegasus, que era feito no sprite do Seiya de Pegasus. Aliás, agora eles mudaram, ele é o Change Dragon agora. Ah, mas era mais maneiro quando era o Change Pegasus, porque era o sprite do Pegasus daquele de Saint Seiya. Era engraçadinho, era curioso. Mas o Open Boar tá aí ainda, é uma engine que parece até que funciona bem pra o pessoal. Tipo assim, tem muito Street of Rage no de Open Boar. A questão é que o Street of Rage Remake, que foi, acho que, o melhor trabalho de fã que ele fez aí, né? Que eles pegaram toda a essência de todos os Street of Rage e condensaram bem em um jogo só. E, na verdade, foi uma sacanagem, né, que o tava falando, porque os caras que não estavam fazendo, sempre mandando e-mail pra série, falando, pô, a gente tá fazendo aqui, tem problema, ninguém respondia, pô, a gente tá fazendo, a gente é fã, os caras fizeram, pô, assim, pra quem não sabe, né, eles pegaram todos os personagens de Street of Rage, mais alguns extras, e você escolhe rotas, né, alternativas entre elas, que você passa pelas fases. É, a rota equivale a cada jogo, assim. A cada jogo, e você pode alternar entre elas, só que os caras fizeram aberturas entre as fases, remixaram as músicas de maneira muito legal, melhoraram efeitos, pô, fizeram as fases, pô, extensas, sabe? Já fizeram um trabalho... Conseguiram um milagre de fazer as músicas do Streets of Rage 3 soarem bem. Exatamente, entendeu? E outra coisa que eles fizeram que é muito legal, por exemplo, o Open Boar, apesar de eu achar as coisas legais lá visualmente, eu acho a jogabilidade meio ruim. E eles mexeram na engine do Open Boar pra melhorar a jogabilidade e ficar mais fiel. Nem cara. O Streets of Rage Remake, ele é um engine próprio, chamado Fênix. Mas eles fizeram em cima, se você reparar. Não. Em cima todo, não. É porque é parecido, porque o Open Boar é destilado do... E, cara, a parada, tu vê que o trabalho é tão bem feito de fã, tem tanto coração, que você pode jogar com o Axel do primeiro refeito, eu tô falando, o Axel do primeiro refeito, com o Adam, que você só jogou no primeiro Street of Rage, e muita gente ama, você pode jogar com ele Adam lá. O Adam com golpe novo ainda, coisa exato, eles fizeram o sprite lá, bonito, grandão, tipo Street of Rage 2, você escolhe a versão do personagem, golpes novos pra você habilitar. Cry Canguru, pode jogar com Mr. X. Tem a fase da moto que tinha no Street of Rage 3, quem via aí, que foi que tinha nas fotos do Beto, o nego arrancou na versão final, que você, em cima da moto você ia, em cima do jet ski. Cara, ela é muito completa a porra do jogo, que é sensacional. Infelizmente eles lançaram a versão final, a SEGA falou, ó, tá muito bom esse bagulho aí, vai me desculpar, mas tira do ar, senão a pica vai entrar. Aí, tá muito bom, e é por isso mesmo que eu não quero que você coloque a minha franquia por aí. É, infelizmente. Dá até pra pensar, não quero, tira. É, tá esse, muito bom. Esse foi o grande erro, cara. Acho que esse foi o grande erro da SEGA, porque, de verdade, ninguém tava fazendo nada de mal ali. O que a SEGA fez com Streets of Rage desde então? Ela tinha que pegar e falar, cara, tá tão bom que eu quero te dar dinheiro pra você fazer isso. Orça aí agora. Vamos vender essa porra agora, meu irmão. Eu te dou um dinheiro aqui e tu faz... Vamos vender essa porra agora que tá muito bom. Isso que eles tinham que fazer, cara. Ou fazer o que a Capcom fez. Falar, cara, tá muito bom isso aí. A gente pode lançar com você de graça pro pessoal baixar mesmo, já que é isso que eu te dou o servidor, né, pra você lançar isso aí. Que ia ser uma atitude louvável, assim. A Capcom subiu muito no conceito de muita gente quando adotou o cara lá do Street Fighter versus Mega Man. É, o cara da Indonésia, né? É, o cara, porra, lá da casa do caralho, né, fez um trabalho bem feito, falando, não, olha só, acho ótimo, vamos aqui, deixa eu te ajudar. Vem cá, me dá a mãozinha aqui que eu vou te dar o servidor. A SEGA perdeu uma excelente oportunidade de sair por cima fazendo isso. Porque, cara, de verdade... Isso é encontrar a galera certa, né, porque, né, tem alguns canais pra você entrar em contato com a empresa, mas sempre tem o cara certo que vai te passar por dentro ali, vai falar, ó, esse cara aqui é bom, vamos pegar ele, contrata ele ou passa o projeto dele aqui, vamos dar um apoio. É, os canais oficiais nem sempre são os melhores. Os canais oficiais geralmente entram o cara de RH e um advogado, né? E aí querem te fuder pra ganhar dinheiro em cima de você. Tristeza. Aí faltou também, essa galera também às vezes faltam pelo histórico, né? A galera falta, às vezes, com um pouco de malandragem. Que o Cliasos falou e o outro falou. Cara, às vezes, os caras tendo um pouquinho mais de malandragem, procurar meios, falar com a mídia, de o cara chegar, né, tipo, por terceiros e mostrar a ideia aqui que o cara tá fazendo legal, entendeu? Mas simplesmente botar o bagulho pra baixar, assim, do nada, assim, os caras, porra, vão chegar e vão tirar do ar, entendeu? Mas se botar, sei lá, num site legal, grande... que tem a expressão lá fora, mostrar o trabalho, conversar com o cara, mandar e-mail, divulgar, entendeu? E sei lá, e aos pouquinhos maturando a ideia, porque aí os caras já pensam duas vezes de cortar em não, porque já tá vinculada, já muita gente falando, entendeu? Pois é, quis fazer anal direto, né? Quis fazer anal direto, é. Que devagarzinho, primeiro. Desde o começo tem trocar ideia, quis começar a trocar ideia, entendeu? Se não tiver KY, tem que dar no mínimo uma cuspida, né? Tipo isso. Caralho. E aí, não buga não. Como pode? Volta pra cá. Mas o Streets of Rage acho que é o caso que poderia ter dado certo e não deu. E não deu por pura falta de boa vontade da própria empresa. Porque de verdade eles não fizeram nada. Não fizeram nada com o Streets of Rage. Assim como a Square, no caso do Chrono Trigger, lá não fez nada com o Chrono Trigger. Só ficou relançando o remake aí pra DS, telefone, etc. Ela não fez nada com a Square. Aliás, foi exatamente o que a SEGA fez com o Streets of Rage, né? Lançou pra iPhone. Sim. Grande merda. Lançou pra iPhone, pra Steam, pra PSN, pra live, etc. Tinha o do Dreamcast beta, que saiu até um beta aí, que nego mostrei até no YouTube pra galera ver aí. É, o beta torto do Axel Barbudo, tá? É, tava tão ruim, cara, que eu agradeci de não ter saído, entendeu? E depois ela lançou, não sei se vocês jogaram, um jogo de arcade que tinha três personagens, um cara que é tipo o Terry, o principal, que eu falava que era o Street of Rage espiritual. Chegaram a jogar esse jogo? Não. Peraí, qual o nome? Ah, cara, minha mente aqui... É, porque aí eu vou precisar do nome, cara. Deixa eu procurar no Google aqui. Spike Out. Já viram esse jogo? A Spike Out, ele não é tão vira mapa assim, né? Ele tá mais pra Ergais. Não sei se você conhece. Ergais é jogo de luta da Square. Com personagens de Final Fantasy, etc. Ah, sim, é um Power Stone antes de Power Stone existir. Quando eu via a foto disso aí, achava que era um novo Street of Rage, né? Que poderia ser, mas não é. É, ele é meio versus, na verdade. Você só enfrenta um inimigo por vez. Você pode chamar seus brothers pra pegar o cara de vaquinha, mas... Não, tinha uma parte de uma galera. Era tipo, a Entre Safra era uma galerinha, mas eles morreram com dois, três golpes. Vamos então falar agora de Altered Beast. Aquele que nunca foi. É exatamente, é o que deveríamos falar pra série. Levante-se de sua tumba, porra. Altered Beast funcionaria tranquilamente hoje em dia nesse paradigma de jogos que todos hoje em dia são feitos na engine do Unreal, a engine do Unreal que serve pra tudo. Todos os jogos são feitos em cima dela. É. Não sei, cara. Com Altered Beast eu faria uma coisa extremamente cretina e altamente execrável. Eu imitaria God of War do começo ao fim. Provavelmente. God of War, jogos como God of War, o Crysis, o Prototype e Ben 10, o desenho, são exatamente a mesma linhagem de Altered Beast. Você fazer múltiplas possibilidades num avatar só. É, você tem um personagem que vira vários. É. Foi até como tentaram fazer na versão do PlayStation 2, né? Project Altered Beast, que eu não sei se vocês conhecem, mas é muito ruim. Teve dois muito até, ruim. Né? É, muito não, foi um só. Chegou dois, não, né? É, não, porque teve aquele Garden of the Realms depois também. Né? Ah, mas esse é só de portátil. Esse é só de GBA. Sim, é só de GBA, mas foram duas tentativas de Altered Beast posteriores. O Garden of the Realms, inclusive, é meio remake do primeiro. Né? Uhum. Que tu joga com um maluquinho parrudo que vira animais quando chuta três porcos. Exatamente. Nunca ninguém vai me convencer que aquilo é um lobo, aquilo é um porco. É um porco. E, mas o Project Altered Beast, que é o jogo de 2005 de PlayStation 2, ele até tentou dar uma reavivida aí. Mas é o mesmo caso do Golden Axe, o mesmo caso de outros. Não deu certo, não foi bem feito. É porque ele é muito ruim. A jogabilidade é porca. Se você não tem uma forma ligada, você vai morrer de uma maneira horrível. O jogo não te dá muita chance de jogar sem você estar transformado. Os gráficos são feinhos, dá glitch toda hora, dá bug. Ah, que cagada. Mas a história abandona aquela coisa do Zeus te dar os poderes, né? Não, você é um agente especial do governo. Isso. Que cai nessa ilha onde estão tendo mutações genéticas. É, doutor Morro. Aí um computador chamado Atena te dá superpoderes pra você sobreviver na ilha. Descobrir quem foi que entregou... Quem foi que te entregou pra essa merda, assim, pra morrer em nome da experiência lá. Cara, o design de Altered Beast é uma coisa que na época chamava muita atenção, porque era muito, muito legal a ideia, e até hoje... É um sprite grandão. Não, e até hoje é uma ideia muito legal, que dava pra, cara, encaixar vários tipos de jogo, porque você vai evoluindo, né, querendo ou não, é como se fosse meio que um RPG diferente, que você vai pegando uma esfera de energia, você vai ficando mais forte, né, pra quem não conhece, você começa um cara normal, e conforme você vai pegando umas esferas de poder, que é o Power Up, você vai virando o pescador parrudo. Vai ficando bombadão, Schwarzenegger, até que você vira um monstro, você pode encarar o chefe da fase. Ou se você for muito ruim, chegar lá várias vezes sem conseguir, né, você vai enfrentar o cara pelado e vai ser avassalado, o seu cu vai ser arregaçado, né. Mas poderia, cara, quer ver uma ideia básica, simples? Como o jogo já tem esquema de evolução, você podia simplesmente botar um jogo de ação, plataforma, exploração, tipo Metroidvania da vida, e ganhando experiência, que nem o próprio Knights of the Round, e mudando de forma, ficando mais forte. Então, acumulando evoluindo. Formas pra usar, né? É, ou escolhendo uma árvore de evolução. Você podia escolher a árvore de evolução, de qual transformação você queria seguir. Por exemplo, o lobo seria uma evolução mais força, voltado pra força. Força, né? Enquanto o urso seria pra força, né? É, o urso ele era o acrobático do time, né? É, ele é o versátil. Ruim, né? Virava a bolinha do Blanca pro Walter e etc. E petrificava e matava com um tiro. É, ou poderia ser esse mesmo estilo de transformação linear, mas personagens diferentes, né? O dragão, o leão, etc. E, eu, cara, dá pra inventar vários tipos de jogo com essa premissa, entendeu? É só ter criatividade e um time bom fazendo. Eu iria numa roupagem mais... assim como esse DMC novo e o Castlevania Lords of Shadow, que os dois tentam dar uma roupagem menos fantasiosa e mais verossímil. Entre grandes aspas, verossímil aos dois jogos, né? Então eu colocaria lá o lobo, o dragão, o urso, sei lá, quaisquer que fossem os bichos, mas tiraria a parte do pescador parrudo pré-bicho, né? Deixaria lá os bichos sendo você ganhando os bichos aos poucos, e aí aquele esqueminha God of War de você ir distribuindo pontos de orbs ou seja lá o que fosse. Pra usar o poder deles, né? Pra usar o poder deles e ir evoluindo cada um deles separadamente, né? E você ter essa dinâmica de ter todos os bichos ao mesmo tempo e escolher qual você evolui mais, ou qual você evolui primeiro, e aí melhorando uma coisa ou outra, que aí cai no esquema do Prototype, do Crysis também, até do Dishonored. O Dishonored também é mais ou menos esse esquema aí. E aí podia evoluir também, né? Sabe, tô a mesma ideia, por exemplo, que no próprio Altered Beast, cada animal tem habilidades especiais, e podia usar essas habilidades pra acessar áreas novas, Tipo, é, resolver buzos, caçar power-ups, entendeu? É, e aí você resolve. Resolve missões diferentes de formas diferentes. Você, sei lá, usa o morcego pra fazer modo stealth. Ou tá com saco, que aí na porrada mesmo vira o urso, vira o lobo. Quer fazer tudo rápido? É, usa um animal mais rápido, sei lá, o lobo talvez seria o caso. Né? Então você. Sabe, os animais mais clássicos, né? A gente pode colocar, sei lá, um gnu. Pode colocar um guepardo. É, pode virar rato também. Poderia ter uma gama absurda de animais. Né? E até dependendo da situação, indo pra esse lado verossímil, se fosse, por exemplo, um jogo com momentos de, sei lá, espionagem, você vira o rato e fica andando ali. Ninguém vai ver o rato passando. Né? E aí talvez o rato possa ser um animal especial, que você tem muito pouco tempo pra ficar no modo rato. É, né? E aí você tem que fazer tudo muito rápido pra não perder. É, coisas desse tipo. Acho que as possibilidades são muito grandes, assim. É infinita, cara. É engraçado, cara, que a gente pega o Altered Beast, que é de longe a franquia da SEGA que nunca deu certo. Nunca deu certo. Isso é um dos mais versáteis e com mais possibilidade, cara. É um jogo que deu certo. É um jogo que deu certo. É um dia que deu muito errado. É. Cara, pra ter ideia, dá pra até fazer MMO dessa porra, cara. Porque um único jogo é muito maneiro, entendeu? E cada classe que você escolhesse é um monstro diferente, que você chegasse na forma massa, level máximo, tu virava um bichão bolado lá, From Hell, entendeu? Monstruosão. Porra, cara, dá pra fazer muito jogo bom. É só que eu te falei, é só botar um time bom. O problema é que da SEGA, que parece que depois chegou no 32-bits, pegou todos os times dela bom, começou a botar o cara pra comer cocô, entendeu? Os caras só fazem merda, cara. Não dá pra entender, entendeu? Não dá mesmo. Não dá pra entender, cara. Cara, quando você vê aquele símbolo do Power Up, é viagem minha ou ele lembra muito o símbolo do Saturno, que era aquele S estilizado com uma bola? Parece mesmo. Não, parece sim. Apesar de que no arcade fica rodando Power Up em volta da bolinha. No Mega não dá pra fazer isso. Uma coisa legal também, você sabe que tem o Thread Beat pro Nintendinho, né? E a versão do Nintendinho é maneiro também de jogar, que é um joguinho divertido, cara. Ele tem duas fases a mais. Uma você vira tubarão e outra você vira leão. Tem mais transformações. Na verdade, o leão é o último animal. Tipo, rei da selva e tudo mais. É bem legal também. Mas cara, como é que saiu essa porra desse cartucho pra Nintendo, né? Isso que eu não entendi. Foi licenciado antes, pela Asmik, cara. É igual o Shinobi original saiu pela Tengen. Não só ele, Fantasy Zone também. Cara, jogo de... Tem After Banner, tem Outrun, essas porra toda pra Nintendinho, PC Engine, pra porra toda, cara. Computador, geral pagando pra que a SEGA liberava, filho. É, tipo, a SEGA... Era a SEGA, mas a SEGA americana que deixava fazer. No Japão isso não falava, não. Agora, tem um old gamer que fala sobre isso. Também era antes da rivalidade também, né? Não era tão rivalidade assim. É, não tinha o clássico vovô ainda. Não, e além do mais, esses ports que saíram pro NES, eles eram muito, muito ruins. O Altered Beast é que é a única exceção. Acho que a SEGA mandava, tipo, não, dá uma piorada aí, sabe como é? Valorizar o nosso aí, tá sendo. Valoriza a prata da casa aí. SEGA! A gente falou que serviria como MMO, outro que claramente serviria facilmente como MMO seria Golden Axe. E esse é outro que, em 2006, fizeram o Golden Axe novo que funcionou, que foi aquele jogo do Conan pra Xbox 360 e pra PlayStation 3, que é um jogo, pô, é muito maneiro aquele jogo. Ele ainda funciona, já tá velho, né, já tem 7 anos, lá no começo da geração, mas ainda é um jogo muito maneiro, que você dá murro, dá soco no estômago, dá porrada com o cano da espada. Troca de arma. Fly, assim, tem uma arma em cada mão que você pode usar pra dar combo independente. É uma parada bem louca. E o Golden Axe já era um Conan sem a licença, né? Se Golden Axe fosse da Konami, seria Conan. Né? Cara, olha só. Agora, rapidinho, vamos tudo tomar no cu agora, que deixa eu falar uma parada, irmão. O Golden Axe é tão foda, que o jogo é tão foda, tinha que ser a mesma parada, meu irmão. Porque, primeiro, quem jogou essa porra no arcade, que nem eu, sabe que é um jogo foda, que era um jogo que era estratégico pra caralho e nego não sabe dessa porra. Porque, ó, cara, primeiro o jogo é ter corrida. Segundo, o jogo você tinha que usar o cenário o tempo inteiro, cara. Você tinha que saber usar o cenário pra jogar os inimigos em abismo, se proteger, tinha relevo, tu tinha que ficar na escadinha, na paradinha pra poder matar o cara que tá em cima. É o primeiro a ter montaria também. Porra, cara, tem aquelas galinhas que apareciam até no no Altered Beast. Altered Beast. Começaram Chicken Leg. É a Cocatriz, né? Ela é do Altered Beast e virou montaria no Golden Axe. Cara, é uma parada muito foda. Você tinha, pô, cara, você tinha, cara, tem tanta coisinha no cenário que você usa a seu favor, se você for malandro, que faz diferença absurda pra você virar o jogo, que é sensacional, cara. E o jogo é tão true, é tão foda, que as vozes dos arquivos foram tiradas do Conan e do Rambo, cara. É a porra mais foda do mundo, entendeu? As vozes de morte dos vilões. É, tinha um chefão que gritava igual o David Caruso, cara. Cara, tem várias vozes, cara, que tiraram do Conan e da porra do Rambo. Que jogo mais true é esse, cara? Não existe jogo mais do que isso, cara. Tira foto do voz do Rambo e do Conan, cara. Pelo amor de Deus, o jogo é muito foda. E o protagonista, no primeiro jogo, na capa, ele é o He-Man do filme. Ó, ele é o Dolph Lundgren. Sim, isso. Na pose do He-Man do filme. E a mulher, né, é aquela mulher que foi até a mulher do Stallone. Brigitte Nielsen. Isso. Brigitte Nielsen com cabelão, anos 80. Brigitte Nielsen é do Cobra, né? Stallone Cobra. Também. Sim, é, os dois se apaixonaram ali. Né? E a mulher do Ivan Drago, no Rocky 4. É. E uma coisa que eu não gosto, cara, assim, uma coisa que eu acho o Gunex tão foda, tão único, cara, a série tão boa, é que eu não vejo coisas que eu vejo nele em outros jogos, fora essa coisa de design de fase, que você usa bastante, é lance da porrada, porque tu pega um jogo da Capcom, por exemplo, que eu adoro jogos da Capcom de Beat'em Up, no aqui pra falar mal, mas que jogo, por exemplo, que Knights of the Round, ou uma série de Dungeons & Dragons, o cara dá espadada, passa no inimigo, tu não sente o impacto da porrada, parece que tu tá passando leque no cara, entendeu? No Gunex, você tem aquele barulho louco, o cara bate, meu irmão, que nem macho, brother, o cara dá espadada, o maluco vê o cara sentindo a espadada com a animação, o cara baixando e levantando dobra, conforme né? A porrada, o cara dobra, e depois tu bate com o cão na espada, a cabeça do cara oco, meu irmão, pum, pum, pum. O timing de quando você acerta e quando você não acerta é diferente. Se você dá a espadada no vácuo, é uma coisa. Se você acerta, fica duro, enrijece o controle na hora. Isso, e tu vê o Sprite, o cara tomando uma porrada, ele segue. Até o cara grandão, ele segue o lance da espadada. E você dá a estocada, o cara abaixa a ria e depois tu dá a bicuda na cara do cara, meu irmão. E o cara estiver longe, ela dá a estocada, entendeu? É muito bem feito, cara. Aquela porra é muito maneiro, entendeu? Até hoje, os caras batem que nem macho, meu irmão. Essa porra de sequencinha pré-pronta, não, entendeu? É muito maneiro essa porra, cara. O jogo é muito bom, entendeu? E no 3 ainda tem a Pantera, né? O Cronos. Mas o 3 Pantera. Eu não acho uma merda, não. Eu gosto do 3 pra caralho. Você está sendo saudosista. Tem o Troll brutal, cabeludo, homem macaco, sem alma e sem coração, que está correndo atrás de mim. Esse 3 não é o 3 de verdade, não, né? Ele seria, na verdade, o 4, não é? Não, você tá pensando no Revenge of the Feather, que tem a mulher mas esse daí só saiu pro arcade, né? O 3 saiu pro... Infelizmente, o 2 de Revenge of Death Adder só saiu no arcade, cara. E o maneiro desse do arcade, não sei se vocês sabem, se jogaram aí. Eu joguei. Se você juntar com outro, os dois players juntar no inimigo só, o cara bola e vocês dão tipo um ataque combinado. Você sobe no pilão e desce, entendeu? E tira a vida do cara toda, cara. Pô, jogava muito com o meu vizinho aqui. Como é que chama? O monstrão que tem o anão nas costas, ele é o único personagem que pode segurar os outros pra galera bater. Também. E é o Gílio que tá nas costas dele, né? Que tá velhinho já. O Gílio não é que tá velho, ele apanhou do Death Adder e tá fudido. E dá moca nos caras, né, cara? É muito engraçado que o barulho da moca, ele abaixa a cabeça, o Gílio dá moca nos malucos, cara. Cara, é muito bom, brother. Ele mete o cocão nos malucos. Gílio é o anão do primeiro. Quando é anão, tem aqueles gnomos, né? Aqueles gnomos, os duendezinhos, eles são aleatórios. Né? É a única coisa que fode. Cara, que fode Golden Axe, que é imprevisível, que você não consegue escapar. É a aleatoriedade daqueles gnomozinhos quando você tá dormindo, Você pode ou dar um chute, você pode bater neles 3 vezes ou uma só, bem... Nenhuma triste. Também, pode ser que você não consiga bater nenhuma vez neles, é bem... É, porque eles ficam correndo em alta velocidade, você não pega neles. É foda. E a coisa é muito maior do Golden Axe, cara, principalmente o primeiro, que é, assim, emite, né, a trilha sonora e os cenários, cara. Você pode ver que tu tá nas costas de uma tartaruga, cara, a parada é muito maneira, entendeu? É a Vila Tartaruga. Pô, você vai, tu tá numa águia, depois tu vai olhar, cara, vai passar por lá, tá as costas de uma área. Os cenários são muito bem feitos, criativos, cara, sabe? O jogo é muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo, sabe? E os jogos aí da VanillaWare, o Dragon's Crown foi o último, que é rigorosamente, inclusive, inspirado nesses jogos de fantasia medieval, como Dungeons & Dragons, Golden Axe, etc. Ele é um Golden Axe D&D... É bem feitão pra cacete, é bem feitão pra cacete, mostra que, porra, o gênero tá bom ainda, tá vivo, dá pra você fazer. Tá, ele tem esses defeitos, né? Que, na verdade, tem esses lugares comuns, você não sentir o impacto da porrada, etc. Se o Gondanax voltar e fizer isso, campeão. Campeão total. Campeão, cara. Dá pra fazer bonitão aí. Como tu falou, dá pra fazer bonitão, velho. Porra, lindo. Então, Gondanax, acho que desses todos os jogos que a gente falou até agora e que ainda vai falar, acho que ele é o meu favorito, não só por ser beat'em up, mas por ter toda essa coisa de fantasia medieval que eu sempre gostei, mesmo depois de ter parado de jogar RPG, etc. Então, é o que eu mais torço, assim, de longe pra ter um retorno, assim. Aliás, teve um lance que a SEGA ia terceirizar 4 franquias e linkar elas. Ia sair só pra PSN Live, assim. Só que aí, do nada, mandou parar, porque a SEGA... Saiu até um videozinho de Golden Axe. E dá pra ver que ia ter degolação. Pô, ia ter, mas tava muito ruim, cara. Tava muito ruim, Dag. Tu viu o vídeo? Ah. Tava muito ruim. Eu vi o vídeo, mas não tava tão ruim não, cara. É, tava durão, porque o Golden Axe é meio duro, cara. Ah, mas tava muito, muito tempo. Depois a galera, pra, tipo, dar o link pra galera ver. Eu, assim, o gráfico eu achei ok, mas tava achando um jogo bem fraco. Assim, era refinável, sacou? Aquilo ali era um primeiro beta. Dava pra refinar. E pra não falar que das aparições, né? Pra não falar, pra não ficar sem falar. Eu já, enfim, pra falar das aparições... Pra não dizer que eu não falei das flores. Pra não dizer que eu não falei das flores, o Dílio está no All-Star Racing também, né? Sim, sim. Pilotando um veículo que é as três motarias de uma vez só. Sim. Muito sensacional jogar com ele. Faz curva bem pra caralho. O Golden Axe era um jogo maneiro quando você podia dar aquela corrida, dar uma umbrada. E quando você ia jogar com o seu amigo, você podia acertar ele. E aí você tirava a vida do cara e ficava aquele negócio: porra, filha da puta, o que, que você fez isso comigo? Aí não faço mais. Não faço mais isso. E aí o neguinho via depois e te dava porrada. Não, só pra descontar. Por isso que tinha que ser com o brother, né? Você joga com o brother e sabia otimizar o co-op, né, cara? Ficar pra dar maneira. Então tu avacalhava mesmo e saía dando porrada em todo mundo. Passando aqui pra uma das franquias que eu sei que é uma das favoritas do nosso amigo Pirão, Toujun Hero. Ei. Nossa! Finado. Caralho, é linda essa franquia, cara. Tipo, pena que eu só joguei o primeiro. Gostei muito. E, tipo, fond memories, jogando com um amigo. Tava, porra, caralho, olha só esse jogo. Dá pra jogar de 2, divide a tela. A gente vai pra cada um pra um canto. Ué, show de bola. Toujun Hero é aquele negócio. Um primeiro jogo sensacional. Um Sim. segundo meia bunda e um terceiro que não vale nem comentar, né? Caralho, chegou até um terceiro? Sim, que é pra Xbox. Pra Xbox, exclusivo. É. Exclusivão. Mas, pelo amor de Deus. A prova de que Toujun Hero funcionaria hoje em dia, funcionaria durante a geração Nintendo 64, por exemplo, a prova que tinha era o Banjo-Kazooie, né? Hoje em dia, a prova maior de que funciona tranquilamente são os jogos Rayman que a Ubisoft anda fazendo. O Origins e o Legends, que são jogos sensacionais. Tem aquele mesmo jeitão que o Toujun tem e que o Warforged Team também tinha. E funciona perfeitamente bem. Então aí, saindo para as novas gerações, o Origins vendeu bem pra cacete, o Legends tá fazendo um sucesso considerável, se pode dizer assim, né? Não é tão mensurável. Deve alcançar o Origins, eu diria. Então, não há motivos pra acreditar que o Toujun Hero não possa fazer a mesma coisa que o Rayman tá fazendo. Sim, é um jogo, é assim, é o maneiro do Twin Jam, por exemplo, o primeiro, que nem eu tava falando que é o melhor, que era um jogo muito, assim, pra você jogar sem compromisso, se divertir, cara, porque você explorava um mundo doido você lá. Você podia jogar até sem saber, cara. É, você ia andando e ia descobrindo tanta coisa legal e maluca no jogo, cara, que era tão divertido, os power-up naquele jogo era tão criativo, cara. Cara, que assim, ele era uma surpresa, entendeu? Tinha aquele presente que aleatorizava tudo, cara. Você já tinha decorado o que cada caixinha era, já tinha aberto tudo. Faltava só uma. E era aquela que aleatorizava tudo que você tinha. É, cara. E tinha tanta coisa escondida, easter eggs e coisa legal. A música do jogo era, pô, aquele funk da década de 80, 90. Funk de verdade, né? É aquele funk soul, sabe? Qual é, pô, cara, te relaxava, é uma parada muito maneira. É uma parada mais África bambata. É, muito legal. Vocês lembram do Mundo Zero? Mundo Zero, você chegava na primeira fase, no primeiro mundo lá, que era só aquela ilha. Tu podia nadar, tu podia nadar por um negócio lá, né? Você caía no buraco, né? Uhum. E ia parar numa ilhota flutuando assim, no espaço, que tinha uma bathtub com uma menina lá das Havaianas, né? Uhum. E uma vendedora de limonada lá pra você recuperar a vida. E se você caísse pro espaço de volta, você voltava pro último mundo que você tinha caído. Ah, muito maneiro. Você tava na fase 15 já. Você caía, porra, all the way até a primeira. Aí você falava, foda-se, eu não vou subir isso tudo. Eu vou cair pro mundo zero que eu já estou jogando lá pra cima. É, maneiro. Essa parte, essa macetinha não lembrava, não. E Toad John e eu tem toda aquela cara de desenho da Nickelodeon dos anos 90, né? Ah, sim, cara. Se eles se espancassem um ao outro, era totalmente... Essa coisa nonsense absurda que acho que hoje em dia a gente tá muito mais aberto pra esse tipo de coisa meio maluca, assim, né? Toad John e eu era o tipo de jogo que se a mãe levasse o filho na locadora, talvez não deixasse o filho alugar. É, e aquele... dois troços esquisitos... Pois é, o bicho esquisito com 5 mil pernas e o gordo amarelo com antena de ET e sunga samba canção. Eu falava pra minha mãe que era o jogo do pão e da salsicha. agora que eu percebi que tem um sexual innuendo aí no meio, né? É verdade. Pô, só eu com 10 anos de idade jogando o jogo do pão e da salsicha, né? Que zoeira da porra. Jogo muito pouco. Acho que Toad John Earl, desses todos aí, acho que até mais do que o Alex Kidd, se botar gráfico HD já tá bom. É, não precisaria botar nada ali. Não, nem precisou. Ele foi relançado na PSN. Tá na live na PSN, desde ano passado. Eu finalmente consegui zerar. É, acho que só falta um troféu pra platinar, porque ele não tem platina. Mas, cara, porra, é sensacional. Ele continua sendo bom depois de todo esse tempo. Passou na regra dos 15 anos. Você consegue jogar de boa, ainda mais se jogar com outra pessoa. Se não me engano, ele permite online. Talvez esteja enganado. Acho que você deve estar enganado. Não, acho que ele não permite online mesmo. Esses jogos aí são emuladores. Aí são emuladores bem default, assim. Não tem nada muito refinado, não. Vocês conseguiram? Cara, eu falo que minha memória desse jogo já tá bem escassa, que foi um dos primeiros jogos de Mega Drive que eu joguei, né? Então minha memória não tá meio foda. Mas a coisa que é legal nele, porque até hoje não tem jogo que nem ele, né, cara? É um jogo bem único, assim. Se você for parar pra pensar, tu não encontra jogo que nem ele. Então é um jogo bem original. Você não consegue nem colocar uma certa... Como é que eu posso nem falar? Descrever nem direito, nele. Né? Nem descrever. É uma etiqueta de estilo de jogo. Colocar gênero. Gênero. Não dá. É. Ele não é puzzle. Não é plataforma inteiro. Também não é ação. Enfim, ele é Toad John and Earl. É o que ele é. Toad John and Earl. A razão pela qual os outros dois jogos não deram certo é porque eles caíram em gêneros. Se Toad John já é difícil colocar um rótulo, um que é muito fácil colocar um rótulo, e quando ele perdeu esse rótulo é que ele caiu na desgraça, foi a série Shining. É. Nossa, caramba. A série Shining não começa no Shining Force, que é a interação mais famosa. Shining in the Darkness. Que tem aquela cara de... Qual é o nome daquele jogo que era tipo um desenho animado dos anos 90? Que era Dragon's Lair. Dragon's Lair. O primeiro Shining, a capa americana, é bem Dragon's Lair, misturado com A Espada Era Lei, assim. Que é o Shining in the Darkness, que é um jogo de 91. E aí já em 92 tem o Shining Force, que teve uma sequência. E também teve uma ressequência, teve o Shining Force 3, mas já a partir do Shining Soul, se não me engano, que é o de Game Boy Advance, ele deixou de ser jogo de tactics, né? Passou a ser um action RPG, e inclusive mudou de desenvolvedor, foi pra Grasshopper, e aí acho que aí escaralhou tudo. Era da Climax, a Climax se desfez... virou, a certa parte dela virou a Grasshopper, que não é a mesma Grasshopper do Sega 51. E acho que aí é que descambou mesmo, né? Porque aí descaralhou a porra toda. Não só perdeu a identidade enquanto gênero, mas perdeu também a identidade de ser aquele típico jogo RPG japonês, mas naquela época ainda era bastante ocidentalizado os jogos, né? O Phantasy Star também era. Ele tinha aquela roupagem, aquela casca japonesa, mas por dentro ele era bem ocidental, assim. Exemplo dos primeiros jogos de RPG digitais no Japão, né? Com o Black Onyx e... E outros, com o Black Onyx. Né? É, Wizardry também, excelente lembrança. Mas a partir do Shining Soul e em diante, e aí chegando no Chronicle, o Neo, o Shining Hexa, que tem até dois personagens dele no Project Cross Zone, e o Shining Arc, que saiu esse ano, se não me engano, e até o designer do Tony Taka, que é um artista hentai. Olha só como é que se perdeu, né? E olha que a risada foi do Daigo, hein? É. Mas o Tony Taka é um excelente designer. Né? Ele é bom, cara, mas você chama um cara que tá especializado em hentai pra fazer isso aí, você sabe que a série se perdeu forte, né? Mas esse cara, o Tony Taka quase foi parar em The King of Fighters também. É. E seriam mais tirando isso como nunca antes foram vistos. Mas aí o Falcon foi o Falcon no lugar dele. Muito bom. Tinha uma outra série aí, Grand Seal, Gran, alguma coisa, que era quando você vê o traço dos personagens, você fala, cara, já vi um hentai disso daqui na net. Aí você volta pra procurar e fala, caraca, é o mesmo. Uma hora a gente volta com o nome na cabeça da série de jogos aí. É, mas assim, a série Shine tem bastante jogos bons, né? E muita gente às vezes não conhece, né? Porque Belmal, RPG, assim, Mega Drive, ainda mais, né? É um gênero que era mais jogado pelo Super Nintendo. Então, às vezes, quem tinha os dois consoles preferia mais jogar jogos desse tipo de gênero no Super Nintendo. E quem tinha Mega e corria atrás é que conseguia jogar, né? Porque aqui não era tão fácil adiar certos títulos de Mega Drive, né? Ainda mais nesse gênero, assim. É, eu mesmo só fui jogar Shining Force depois de velho, assim, já com uns 18 anos joguei emulando. Até porque quando eu tinha Mega Drive, Super Nintendo mesmo, era mais novo, tinha 10, 11 anos, não tinha muito interesse por RPG não. Uhum. Mas aí depois joguei o 1 e o 2 pra Mega Drive mesmo. Tem os dois jogos de Game Gear, esses eu nunca joguei. E os de Saturn em diante. Eles são história própria, eles meio que não conectam com o resto. Exatamente. Da série, não. Agora, os três Shining Force, dois de Drivo e um de Saturno, a história é toda conectada. Não tem personagens em comum, mas reconhece os outros como lendas, assim. Tem um universo em comum, essa é a storyline. Aliás, o do 3, o de Saturno, são três jogos em si, né? É, são três cenários, né? Scenario 1, Scenario 2, Scenario 3. É, aí só que saiu o primeiro em inglês, né? Não, uma sacanagem foi essa. E assim, os jogos que eu joguei, até o The Darkness, que era bem legal, Shining the Darkness, etc. Era bem legal. Esses novos aí eu joguei um e desanimei e nunca mais corri atrás. Mas é uma série que tem bastante jogos bons, cara. Assim, infelizmente decaiu aí, né? Caiu na merda. Tem alguns que saíram há menos tempo, né? Já há quase 10 anos, que saíram só pra celular, pra aqueles celulares japoneses que a gente nunca viu a cor aqui. Que tinha até um sistema operacional com. Também nunca saiu do Japão, eu já não me recordo. Aquele... É um negócio com quatro letras. É, esse aí. Né? E era o Shining Road to the Force, que até resgatou o gênero Tactics na série, sem ser remake, né? Foi o primeiro em muito tempo que voltou a ser Tactics. Mas também é outro exemplo que nunca saiu do Japão. O Shining Force Hexa, se não me engano, voltou a sair no Ocidente. E aí depois também teve pouca coisa. Teve o Shining Wind e aquele Feather, né? Pra DS. O Shining Wind é ruim. E aí agora tá aí saindo os de PSP, o Hearts of Blade Wark. Mas também parou por aí. E talvez venha algum pra Vita, pra 3DS. Mas até agora tá paralisado aí. O Shining Force X saiu esse ano pro PSP, mas o PSP tá morto, né? Tanto que até o melhor jogo de PSP feito, que foi o Final Fantasy Type-Zero, não vai sair. É sacanagem, né, cara? Tristeza. O pessoal tá traduzindo aí, os fãs estão traduzindo, mas a Square não vai lançar. Então aí vê aí como vai ser o destino da Shiner. Eles estão fazendo ainda o problema, a gente encaixa ele aqui nessa proposta de episódio com facilidade, porque os jogos não estão saindo em geral no mercado ocidental, só estão saindo no Japão. É, eles ficam presos lá, nem na Europa eles vão. E é uma coisa legal desses jogos que na época assim, impressionava, né, cara? Porque, pô, a batalha é bem legal, né? Se de repente é o estilo tático, né? O pivô de Samar, né? Tipo Final Fantasy Tactics, né? Ah, mas que é isso, nem gosto. É, aí quando você ia atacar, cara, mas na época, né? Pô, você vê que o personagem gigantesco, nível gigantesco, atacando assim na tela, era, cara, é bem legal. E as músicas, cara, a qualidade é muito boa, assim, muito legais mesmo. Né? É um jogo muito bom. Infelizmente, caiu na bosta. Tá preso, virou nicho. E é muito triste isso virar nicho. Mas assim, haja visto que hoje a gente tem jogos como Super Robot Wars, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A diferença é que Super Robot Wars, o Namco vs Capcom, o Project Cross Zone, eles usam o cheat do crossover. Então é muito mais fácil você agarrar o fã colocando lá um monte de coisa que ele já conhece, que ele já gosta, do que você propondo com coisas originais, etc. Mas se você tiver uma história boa, cativante, isso não é. O gênero tático é um gênero com bastante fã. É, eu sei disso porque eu sou um deles. Então, e você tem o Fire Emblem. Só fazer direitinho, só fazer certinho. E você tem o Fire Emblem lançando um sucesso atrás do outro aí. Inclusive o de 3DS aí só tem gente babando. Eu até me arrependi de não ter comprado. Então, você lançar um jogo assim, ainda mais agora que tem a Atlus. Tem a Atlus no lance. A compra da Atlus é um uma forte oportunidade de reviver a série Shine. A chance é essa. A hora é agora, como diz. Tem que ser ali. É agora ou foda-se. Pra fechar com as séries, tem muitas ainda aqui, o Daigo fez uma lista absurda, mas, né, como diria Silvio Santos, não temos mais tempo. Então, pra fechar com aquelas que a gente vai dar uma atençãozinha especial, e depois a gente passa aqui o listão, e fica aí, né, uma possibilidade de um outro programa no futuro, né, que só demonstra como a SEGA... Mesmo porque tinha alguém que era pra estar aqui e não tá, né? Pode falar, o que que é? Diga. Era uma multi, pô. Ah, sim. Ah, uma pessoa. Achei que era um jogo. Não. Mas aí, esse sim, uma franquia que ficou parada e que falta terminar, né? Falamos até sobre ela recentemente no episódio do Dreamcast, que é Shenmue, que teve seus dois primeiros jogos e está aí pendente a terceira parte da trilogia. É o jogo, um dos jogos mais caros. É, digamos assim que a única coisa que faria Shenmue voltar legal seria dar dinheiro. É, só atualizar o gráfico e lançar, porque eu acho que o jeito que ele era já tá certo. Só manter e mandar gráfico pra que se adeque à geração atual. Gráfico bolado e dinheiro, muito dinheiro. É. Mas será que só Shenmue, né, o 1 e o 2, eles são numa época, agora abre aspas, pré-GTA. E por GTA, eu falo do GTA 3, 4 em diante. Sim. Que é esse GTA mundo aberto, essa pré-Rockstar, pré-mundo aberto Rockstar. Você diria que hoje, acho que hoje ele teria que ser que nem um Sleeping Dogs. Ele tem que ser, Yakuza e Sleeping Dogs. Né? Yakuza e Sleeping Dogs no mínimo. É. São os dois que puxam pro lado oriental. O Sleeping Dogs é um jogo ocidental, né? Com uma temática oriental. O Yakuza é um jogo oriental e é da SEGA, inclusive. Então, o caminho das pedras tá ali detalhado, é só seguir. Uh-huh. Inclusive, o Yakuza. Fato, é outra franquia que a SEGA tá começando a querer matar. É, o Yakuza, por exemplo, agora só vai sair no Japão, provavelmente, né? A tendência tá sendo essa. É, então, quem garante que o Shenmue também não acabaria seguindo a mesma coisa. Mas se o Shenmue... Tá tudo aí. A gente sabe como é que se faz um jogo de mundo aberto hoje. O GTA, o Red Dead Redemption, o Sleeping Dogs, entre outros jogos, aí não só de mundo aberto, né, mas com muitas possibilidades, o Splinter Cell, o Deus Ex. Esses jogos, a geração Unreal, eles deram esse caminho das pedras muito nítido, né? Você tem todos os exemplos do que fazer e do que não fazer. É claro que agora, com o GTA V saindo, que se tornou instantaneamente já o jogo mais vendido da atual geração, saindo agora no final dela, ele vai estabelecer novos patamares e ainda tem o Metal Gear 5 pra chegar por aí e a gente não sabe ainda exatamente o que ele vai trazer. Então, esses jogos estão subindo nível e você vai subindo nível, vai ficando mais difícil de você atingir esse nível e ficando mais fácil você ficar aquém do esperado ou aquém das expectativas ou aquém do desejado. Então, cada vez mais vai complicando pro lado do Shenmue. Fora que ele já foi muito caro na época dele. O GTA V custou 150 milhões. Shenmue 1 e 2 custaram 70, há mais de 10 anos. Então, sei lá, o que a galera da SEGA, né, vai fazer, se for fazer um Shenmue 3? Vai ficando cada vez mais complicado. Fora que já tem a lacuna, né, de tempo entre o 1 e o 2. O 1 e o 2 nunca mais foram lançados pra nada. Não dá mais pra você simplesmente lançar um 3 agora, né? Senão você vai Kingdom Heartsar o seu jogo. Você vai ter que comprar 15 videogames pra jogar um jogo inteiro, né? Uma história. Então acho que o primeiro passo vai ser, se fizerem aí, vamos esperar, relançar o 1 e o 2 pra alguma plataforma atual. Talvez já nem seja mais o caso dessa geração, já é pra próxima, né? PlayStation 4, Xbox One, Wii U e PC, né? Que agora vai ser tudo arquitetura x86 mesmo. Uhum. PC bom, tá cara, isso aí agora. Bom, cara, na realidade eu concordo e discordo, né? Porque o mal da indústria é assim... Ah, um jogo X saiu, todo mundo tem que seguir aquele paradigma. Tipo assim, que nem que aconteceu, saiu Call of Duty, vendeu pra caralho, todo jogo de FPS quer ser Call of Duty. E que todo jogo de mundo aberto quer ser GTA. Eu, na verdade, eu preferia que o Shenmue mantesse o que ele já fez antes, porque, por exemplo, jogos como Sleeping Dogs e como GTA, na minha opinião, são jogos assim, que eu não consigo levar a sério, porque são jogos que você te dá tanta coisa e não foca muito em nada, que você joga na zoeira, entendeu? Tipo assim, o Shenmue, ele te dá uma liberdade, mas uma liberdade focada para o que o personagem está passando e pro mundo à volta dele. Então são coisas que estão sempre te puxando pro teu objetivo, pra mensagem que o jogo quer te passar, pro enredo que o jogo tenta te levar, que esses jogos não tem. Não é só falar, que a história do GTA é foda, a história de tal jogo é foda. Aí o cara fala uma coisa tal E depois, em outro momento, apareceu a do tio dele matando, parece você correndo, andando de sunga, você batendo em nego na rua, jogando da ponte, botando com o carro, dando um dedo pros outros, e chupando o cu de velhinha, entendeu? O mundo não é... apesar da história te levar pra algum lugar, o jogador, a liberdade que você tem, te leva pra outro, é um negócio muito zoado, sei lá, é uma coisa... eu quero fazer muito, muito, muito, muito, muito, muito, sabe o que parece GTA, na minha opinião, esses outros jogos? Aqueles programas japoneses zoados, que você pode fazer torra porra toda, tudo sem noção, entendeu? Cara, por mais que eles queiram te dar, é legal, falando que não é ruim, entendeu? Mas o lance do Shenmue, que eu achava maneiro, que tudo condizia com o que o personagem estava passando, a jornada do personagem. Tudo direcionava pra um determinado ponto. Exatamente, pô, você ia pras docas, não ia pra ali à toa, você tinha que trabalhar nas docas, você conhecia a galera, pô, do submundo ali, a mendigagem, você vendo coisa nova pra aquela experiência que você tava passando. Você dormia na rua, na merda, depois ia descobrindo outras coisas, sabe? Tudo te levava pra um mundo... o mundo fazia tudo sentido com o que acontecia. O teu personagem não faz nada que não condiz com o que ele esteja fazendo e aprendendo, entendeu? Coisa que esses outros jogos de mundo aberto faz, que nem, por exemplo, o Oblivion. Vamos dizer, Oblivion Skyrim. Pô, você é o herói, teu Nova King. Chega na cidade, furrusdá, joga o cara lá no espaço sideral, corta a mulher dele ao meio, rouba a casa dele e foda-se. Entendeu? Mas aí o que o jogo tá te dando é a liberdade de você fazer o que você quiser. O tudo que você bem, faz é o que você quer. Exatamente, mas essa liberdade... também. Exatamente, mas essa... exatamente, eu concordo com isso. Mas a liberdade e a história não condiz, entendeu? É, mas acho que tem um jogo de mundo aberto, que é o Red Dead Redemption, que eu já adianto qual é, que ele consegue chegar no meio termo dos dois, e o que possibilita ele ao meio termo é o contexto. No Red Dead Redemption não dá pra você parar pra ver televisão, nem pra você sair de carro atropelando velhinha, que nem no GTA. Você pode atropelar de cavalo. Mas não tem tanta gente assim na porra do mundo que nem no GTA, entendeu? Esse que é o ponto. Então, a escassez de recursos, que no caso do Red Dead Redemption é contextualizada pela época, pela história, e porque o mapa não é gigante, que nem... não é Los Santos inteira, né? Tem ficou pequenos... melhor que o GTA, né? Ficou mais bem contextualizado. Fica, né? Bem contextualizado, fica muito melhor contextualizado, e como o John Marston é um personagem muito melhor construído do que o Niko Bellic, não fica uma galhofa do caralho. Não é galhofado. Aliás, eu acho que a diferença principal ali, se a gente for sair um pouco dos trilhos agora, é que GTA 4 não me deu tesão pra jogar. Aquele início do jogo é uma merda. O Ludobardo discorda disso, mas eu falo que é um dos piores de início que eu já tive. Cara, GTA 5 tem um dos melhores. Você já começa em ação, já começa no tiroteio, no assalto lá, que vai dar o pontapé pro futuro. Duro, que é onde você passa a jogar mesmo. E o do John Marston, você já começa assim, olha, você tá fudido, seu filho e sua mulher já estão presos aqui com a gente, né, sob proteção do governo, só vai ter acesso a eles de novo quando você resolver essa merda. Então, se fode aí, negão. Não é um, cheguei nos Estados Unidos e vou encontrar meu primo, né, não lembro nem se era primo do cara. Te falava assim, foda-se. Te dá um exemplo prático, vamos dar um exemplo prático do jogo mais se assemelha a Shenmue, vamos dizer. O Sleeping Dogs tem essa temática, né, vamos dizer, tem lance da arte marcial, tem várias coisas, né, tem lance da vingança, tem várias coisas. Vou te dar um exemplo, por exemplo, você prender um golpe novo do Sleeping Dogs, você tem um golpe novo de porrada. Você tem que achar umas estátuas de Jade que tá escondida aleatório no mundo. Você acha a estátua, tu leva pro teu mestre aqui, mestre. Encontrei a estátua. O cara, encontrei a estátua. Então vem aqui, vou te ensinar um novo golpe. Aí o cara vai lá e te ensina um novo golpe, beleza. No Shenmue, quer ver como tá aprendendo um novo golpe? Você aprende, tu acha aqueles papiros de alguns lugares, assim, que pode comprar ou achar numa lojinha do cara. Pergaminho. Que tem aquelas coisas que nem o Bruce Lee, fim de arte marcial. Você vê o golpe do cara, o cara se explicando aquilo ali. Você leva no mestre e atende e aprende. Ou outro jeito que acontece, falando no contexto do jogo, tem um golpe que você aprende que você tá passando. Ele vê um cara, tipo um velhinho, fazendo feng shui na praça. E ele pega as folhas da cerejeira e vai fazer um movimento que ele manipula as folhas da cerejeira e consegue ir fazer o golpe empurrando ela, controlando o fluxo do vento. Ele vê que ela pode ficar bolado. E você pode lá fazer lá com o velho. O Ryu aprendendo Hadouken no anime, né? Exatamente. E você vai lá e aprende o golpe, entendeu? Então tem várias coisas dessas coisas que você vai aprendendo. Tu vê um cara dando um golpe muito bolado pro outro cara e você tenta... pô, sabe? Você é humilde, vai lá, tenta fazer. Ou tu aprende no meio de uma batalha. É diferente, entendeu? Eu tô te falando. É a parada que pode não te ter... fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, mas faz o que faz muito bem feito, entendeu? Sleeping Dogs, que é o jogo protagonizado pelo Daigo, pra quem não sabe, ele é um bom sucessor espiritual do Shenmue, né? Diria que... Não tem nada a ver com a SEGA, é da Square, se não me engano, da Eidos, né? Legal, quem tem a Plus já tem esse jogo, ele tá aqui na minha seleção pra ser jogado tem muito tempo, mas eu não sabia por que eu ia começar, agora eu já tenho motivo. Isso, eu já tenho motivo há muito tempo, que é porque o Arara me deu de presente no PC e depois saiu pra PlayStation 3, mas eu vou jogar o que o Arara me deu pra PC. Porra, brodagem. Ele comprou isso aí, pra mim brodagem. No dia, o jogo 80... é bom, o jogo é bom, tô jogando aqui também, o jogo é bom. Ele pagou R$80 no jogo, no dia seguinte abaixou pra 20, ele ficou muito puto, cara. Mas obrigado, Arara, Arara é um amigo, não vou ouvir mesmo, tô nem aí. É brother. Mereceu a camisa do Souser, da Souser na boate gay que eu comprei pra ele, em Nova York. Senhores, a lista é imensa, né? A nossa lista aqui é imensa. Incluía e não se restringia a... Tínhamos aqui ainda pra falar e vamos deixar pra uma próxima. Panzer Dragoon. Sim. O rail shooter que por um jogo virou RPG e depois, né, desde o Horta tá aí parado. Afterburner. Crazy Taxi. Sim, que saiu agora pra iOS e pra Android. Só rapidinho, o Afterburner, só uma dica pra quem curte aí, tem o Climax, que tem pro... Afterburner Climax, só que não é bem, SEGA. É, mas é um gráfico bem legal, bonitão, e a galera se amarra aí. Tínhamos aí um lendário dos fliperamas, Daytona USA, / SEGA Rally. Nossa! Tínhamos aí o jogo que era RPG com simulação de encontro, Sakura Taisen. Ó. E que também foi anime, foi... É, RPG de combate tático com simulação de encontro. Cara. Com o robozão, né? Sim. Caraca. Pra você conseguir pilotos e melhorar os robôs dela, você tinha que fazer um dating sim ali. E que, como tem duas duplas do Sakura Taisen no Project Crosszone, a trilha sonora na minha cabeça agora... Eu tô andando pela casa, sei lá, lavando louça, cagando, tomando banho, estudando, jogando videogame e tá aquela... Das músicas mais fodas que eu já vi, com aquele evento que tem a Seiyuu cantando. Puta que pariu, cara. Tem que ver pelo menos uma vez em cada 2 meses esse vídeo. É foda pra caralho. O jogo de 16 bits que a minha mãe botou a minha irmã pra jogar uma vez aqui quando eu tinha PlayStation 2, ainda funcionando. Echo the Dolphin. Space Channel, da Ulala. Nossa, Space Channel 5. Caramba. Teve Michael Jackson, meu irmão, então... É o 2, né? Na sequência. Michael Jackson e SEGA é uma relação de amor. Aham. Super Monkey Ball. É porque não. Só não pode ter outro Moonwalker porque o Michael morreu, né? É. Super Monkey Ball. É. Que é o puzzle das bolinhas boladas bizarra. Knights é um jogo só, né? Mas foi o grande candidato aí a... Não, saiu pra Nintendo Wii. Saiu pra Nintendo Wii, uma outra versão aí depois de um tempo. Ele é diferente. Verdade, diferentinho. E o do Saturno tem pro PS3 também. Tem pro Steam. Pra Live. E pro Steam também? Pô, devidamente comprado porque eu não consegui jogar no Saturno do meu primo. Porra. Temos Rengon, Motoca. Não temos mais jogos de Motoca hoje em dia. Né, mó errado. Hold Hash, volta, por favor! É, hashtag Hold Hash, Super Rengon, volta. É. Fighting Vipers. Fighting Vipers é a franquia de briga mais esquisita que a SEGA já fez e só por isso ela merecia voltar. Pô, mas era muito irado você dar uma porrada, quebrar o cara todo e expulsar ele a 300 km de distância do ringue, meu irmão. Era muito irado. Era muito bonito aquela porrada que você dava no maluco. Voa, viado, pá! É, era muito maneiro. Burning Rangers. Burning Rangers só saiu uma, tem fã pra caralho. Mais pela trilha sonora do que pelo jogo em si, mas merecia ali uma segunda chance também. Bacaninha. Jetpackzinho. Né? Apagar fogo com tiro. Isso, bacana. Foi uma época experimental da SEGA, né? Fizeram o Jet Set Radio, funcionou. O Burning Rangers já não foi tão pra frente. O próprio Jet Set Radio, que também temos na PS Plus, Killerados e eu. Mas eu tinha esquecido disso e comprei pra telefone. E agora eu jogo no busão. Agora só falta sair o Future também, né? Que é o que nunca foi portado. Então tá aí pra minha lembrança. Choo-Choo Rocket. Que é de corridinha, é um trocinho meio Mario Kart, então funciona... Ele é diferente. Não senti muito amor na voz do Daigo, não. Não, é legalzinho, mas é um Mario Kart. Só merecia voltar porque é o Mario Kart da SEGA. Esse aí não deu muita atenção na época, não, porque eu nem falei nada que... Esse aí nem joguei muito pouco mesmo. Temos Puyo, que é o muito melhor que aquela merda de Candy Crush. Ah, Puyo Puyo? É, Puyo Pop. Ah, aí vai. Esse muito aí que legal. Virou o Dr. Robotnik's Mean Machine, né? Não. Talvez seja o contrário. O Dr. Robotnik's Mean Machine virou o Puyo Puyo? É, foi refinado e virou o Puyo Puyo. Ah, cara, que eu sempre achei que era o contrário. Eu também, cara. O Robotnik é mais antigo, cara. Temos ainda os mais... Virtua. É, a série Virtua, não só Fighter, né? Tênis. É, tênis, Racing, Cop. O Cop principalmente, né? Porque Virtua Tênis e Virtua Racing tem coisas aí que os substituíram ao longo do Virtua Racing nunca foi um grande expoente, né? Mas foi o jogo que veio com o meu Mega Drive, cara. Por isso que eu tenho ele, eu tenho uma memória afetiva. Veio com o meu Mega Drive e aí meu primo, que agora voltou a morar aqui no Rio, mas morou por muito tempo em São Paulo, ele enjoou do Sonic, falou, bora trocar. Falei, só se for agora. E eu tenho uma memória afetiva do Virtual Racing, mas de Virtua verdade... Virtua Cop só teve duas versões, cara. Assim chegou o Time Crisis, ele foi... É, o Time Crisis matou o Virtua Cop. E jogos de tênis aí mataram o Virtua Tênis. É, tênis nunca foi um esporte que teve grandes rivalidades entre jogos, tipo futebol e futebol americano, né? É, sempre teve... É, foram muito semelhantes. Temos House of the Dead, que teve um jogo ano passado. Saiu o House of the Dead 4 no ano passado, mas... Acho que é o tipo de jogo que... Expoente, né? É o tipo de jogo que sobrevivia mesmo na época dos fliperamas. Hoje em dia é complicado. Talvez o Japão... Ele é forte no Japão e fraco em todo e qualquer outro lugar. Pois é. E aquele filme tosco do Ebol, né? Ah, mas aí a gente não tem nem o que falar, né, velho? Vamos falar de jogos. Vamos você falar já de falou jogos. O Ebol, você já matou a frase, né? Temos Vectorman. Vectorman é bacana, gosto de lembrar, porque na Herói 53... Qual é a capa da Herói 53? Herói 53? Era o Gold 53, Daigo, qual é a capa, né? Ah, não. Sem Google, Daigo, qual é a capa? Lembra? Sei, cara. Lembra. Era um C com armadura de Sagitário e era o resultado da promoção Crie Seu Herói, Invente Seu Herói, sei lá, da... É essa? Eu achava que era um número mais pra trás. É 53. E aí tinha um dos caras lá que foram publicados, mas que não ganharam nada, que o herói dele era um cara feito de bolas, ou seja, era o Vectorman. E... Esse concurso foi muito maneiro. Eu não lembro quem ganhou, não, mas o. Acho que era um cara que era tipo um tigre lobisomem que era bêbado. É, não lembro mais o nome, mas era muito bacana, assim. E alguém que a gente conheceu, assim, depois de um tempo, eu lembro que participou desse concurso e foi publicado. Aí eu só não vou lembrar se foi, sei lá, o Lobo Borges, se... enfim. Alguém aí que. Não foi o Lobo Borges, não, mas alguém aí que depois eu conheci de alguma forma foi publicado ali. Mas Vectorman vale a pena, os gráficos lá. Corajosos, né, pra época. Aquela... Não, totalmente, cara. Não, ele tecnicamente, graficamente, ele é muito avançado, cara. Tem uns efeitos nele muito, muito bons mesmo ali. E é um dos jogos de Mega Drive que ultrapassou o limite de 64 cores, né? Já botou. Sim, sim. Ele põe 102. Tem alguns testes que eu fiz com os amigos meus. Ele tem lá que ele põe 102 cores na tela, assim. É um jogo que tem muito efeito, muito foda. Muito bom de jogar, muito fluido, muito legal mesmo, cara. Muito bom. Todos os dois, assim. Apesar de que no 2 o Vectorman é mais amigão da criançada, assim. É, eu prefiro o 1, né? O 2 já zeraram demais, assim. Mas é, tecnicamente, continua sendo foda. Muito bonito. Por fim, temos o Yakuza, de que falamos aqui, né? Tá saindo ainda, mas vai começar a sair só pro Japão, provavelmente. Então, sacanagem, né? Vacilo. É, a SEGA tá a fim de matar outra franquia com muito potencial. Primeiro lançou um jogo de zumbi bizarro com Yakuza, que a galera torceu o nariz foda. E agora tá essa putaria com Yakuza 5. É, Daigo vai traduzir pra nós, né, Daigo? Faz um petzinho pra nós aí, tu que manja da chutaria do japonês. Tu procurou a pessoa errada, cara. Tem que caçar o Tengu. É, o Tengu é um Noryuko Shiken nível ômega alfa. Poder. Temos... E é fã da série Yakuza ainda por cima. Opa. Temos Rystar. Porra, Rystar. Nossa. O melhor mascote que nunca foi também, infelizmente. É. A estrelinha, bonitinha. É. Eu acho que o Rystar, eu prefiro o Dynamite Red. E eu consigo colocar os dois como parecidos, assim. Então, enfim. É, talvez. E o James Pond? Ah, não. O James Pond era Electronic Arts, cara. Putz, aí, fala a minha. Calma, o Rystar, ele é, cara, assim... Cara, que jogo bonito, bem feito, design legal, mecânica legal também, apesar de mesmo por eu não gostar, a mecânica é bem legal dele, né? Porque é um jogo simples, né, cara? Tu usa um botão pra tudo, né? Versátil, pra atacar, pra se pendurar, pra fazer tudo, né? As fases são bem variadas, assim, a música é muito legal, a animação muito foda, é um jogo dos melhores, mas muitos jogos de Mega Drive. É um jogo muito legal mesmo. E ele saiu bem no final, né? A razão pela qual o Rystar não foi boladones foi porque ele saiu no finalzinho, né? É, não teve tanto marketing e até ia sair um Rystar 2, só que a SEGA pegou o time que fez o Rystar e fez a merda daquele Sonic 3D Blast. Que graficamente... Não, depende, né? Porque se fosse as versões americanas, quem mexeu foi a Traveler's Tales, que hoje em dia faz esses jogos de Lego. É, aí, a culpa em parte é deles. É, aí foi isso, né? O jogo bonito. É, foi o Sonic, mas o Robert Style é um jogo sensacional, cara. Muito lindo mesmo. Pode jogar até hoje, é que é legal. Pô, joga curtindo aí. Aham. Temos um que estão fazendo um remake aí de fãs e que também vai tomar um cala-boca daqui a pouco, né? Se já não tomou, que é o Kid Chameleon, que é, é. O Ben 10 da nossa época. Caralho, esse aí, esse jogo, cara, na boa, eu amo esse jogo. E é bem claramente como se fosse um Mario da SEGA, cara. Porque em vez de ser um bigodudo, gordo, escroto, você é um moleque de Volta para o Futuro com jaqueta irada, óculos escuros. É, tu é um moleque frequentador de fliperamas dos anos 80. Né? É. Porra, irmão, é muito irado. Cara, a abertura e a música desse jogo, eu às vezes deixava a fita rodando assim, cara, pra desestressar um pouco, que é difícil pra caralho esse jogo, que eu só fico curtindo a música e vendo a abertura, cara, que é muito irado. E muito que estaria irado. Numa moto, né, mas tiveram que redesenhar tudo pra ele ficar no skate. É nítido que ele tá numa moto ali na capa e na contracapa. Na contracapa ele ia tá em pé, segurando a moto. E na capa ele ia tá na moto mesmo. Mas ele, não, moto não, a criança. Skate. E na época, as revistas de videogame nacionais consideravam ele um dos jogos mais difíceis. É muito difícil esse jogo. É porque ele tinha muita fase, cara. Se ele tivesse metade das fases que ele tem, não seria tão difícil. Não, e é difícil as fases, assim. É. E a jogabilidade dele não é lá essas coisas assim, não. Não é muito boa, não. Se você perder uma certa forma, você está fudido de tantas maneiras. Se você trocar de forma em uma fase onde você ainda precisa dela, tipo, você vai trocar, sei lá, o capacete de ferro que te faz escalar a parede por aquele que te faz quebrar a parede com cabeçada. Assim. É igual você perder o Hadouken da espada do Peter Pan na primeira fase, no Hulk. Ah. Só vai ganhar de novo na fase da neve. Então não perca. Não tô me dando. É, e é um jogo, né, como a SEGA tinha mania de fazer, você tinha que saber muito bem controlar cada forma, porque cada boneco, né, que nem assim, o Mario, por exemplo, você pega uma roupinha, é a mesma coisa, só que tem um poderzinho a mais. Lá não, por exemplo, tu pega o cara que é o escavador, que escala a frente que o Dago falou, ele é pesadão, então a jogabilidade dele é bem diferente. Pra movimentar ele, pra ele pular é diferente. Tu pegava o ninja, era todo rapidão, versátil, pulava alto pra caraca, dava estocada com a espada, era outro boneco. Não é ninja, é samurai. Foda-se. Era o samurai. Shinobi não é ninja. Tinha vários personagens e você tinha que aprender a dominar muito bem cada forma, porque era essencial a precisão de pulo, dominar seus ataques. Então, era um jogo que, pra você dominar, levava tempo, cara. E o jogo tinha fase pra caralho, não tinha save, né? Mas tinha password, mesmo assim, é um saco. Tinha então, continue. É, pra você. Muito escasso. É, pra você dominar, cara, levava muito tempo. Mas era um jogo bem legal, cara. Bem legal mesmo. Era bolado que tinha até algumas máscaras que não atacavam. Como assim? A bochiquinha, né? A bochiquinha que tipo, não atacava, o VR não atacava, o ciclone. Não atacava. Uhum. Pra terminar, um que eu fiquei durante há muitos anos isso, né? Fiquei durante meses tentando lembrar o nome dele, não conseguia, e aí agora conversando hoje cedo com o Pyron e com o Daigo pra fechar essa lista, eles lembraram, e obrigado, vou jogar Beyond the Oasis. Beyond the Oasis. Caraca! É Thor's Story, né? No Japão é a série Thor. Isso. The Story of Thor, no Japão. Isso é considerado o Zelda do Mega Drive, né? É o Zelda do Drivo. Melhor. Cara, e assim, tecnicamente você pode olhar que até hoje o jogo é lindo de morrer. O jogo é lindo, bem animado. Para de falar lindo de morrer, cara. É gayzão. É foda, né? É gayzão. Porra, eu fico conversando com o Criados aí que essas porra de parada é gay, velho. Fala que é bonito pra caralho. Ah, é bonito pra caralho. Bonito pra caralho. Ou se você quiser ser Criados, você fala muito bonito. Muito bonito. Muito bonito, hein? É, eu fico me repetindo, não. Jogo foda pra caralho, é isso aí, irmão. Joga essa porra. Tem poder. Então é isso. É isso, né, crianças? Não deu tempo de falar de tudo, porque gravamos quase 2 horas. Que maravilha. Que maravilha. Quase sempre é assim, né? É quase sempre assim, quase sempre assim. Temos ainda muito assunto, podemos, no futuro, voltar a falar disso. Isso é só uma demonstração de o seguinte. A Nintendo tem muitas franquias fortes, menos em quantidade, talvez mais em força, mas a SEGA, com o volume de coisas que ela tem, ela poderia também estar fazendo um trabalho sensacional se tivesse mantendo pelo menos umas 3 ou 4 dessas franquias vivas e não tivesse só vivendo de Sonic e publicar coisas. Então, SEGA, porra, tome vergonha nessa cara, caralho. É bem claro essa parada, né, cara? Tipo, a Nintendo é aquele cara sério, né, que teve poucas mulheres na vida, né, cara? Pegava aquela mulher, fudia e casava, namorava por 10 anos, entendeu? A SEGA já aquela piranha, entendeu? Tava lá, dava uma pirocada e rapava fora, entendeu? Em vez de dar atenção pra mulher, ligar no dia seguinte, entendeu? Porra, cuidar, não, meu irmão. Ela chegava lá, metia a piroca, gozava gostoso, depois deixava a mulher na mão e os fãs na mão. Infelizmente, é uma filha da puta essa SEGA. Tava sexta no Salgueiro, sábado na Mangueira, domingo na Unidos da Tijuca e amanhecia segunda-feira na Grande Rio. Exatamente. SEGA! Chegamos ao final de mais essa edição do Eu Gosto de Jogos do Baixo Frente Soco, 150 e Bel. E Daigo Byron Killerazos, antes de mais nada, muito obrigado pela participação de vocês, enriquecendo e emputecendo esta edição magnífica, em que apontamos na dedos na cara da SEGA, essa vagabunda que está deixando várias coisas muito boas pra trás, e o tempo só passa, e quanto mais tempo passa, mais essas coisas correm o risco de ficarem esquecidas, nessa população de gamers que só querem saber de Call of Duty e Battlefield, esses fadinhos. Então, a hora é essa. A The Time is Now, o filão de nostalgia está aí. Remake de tudo, versão nova de tudo. Dá a cara a tapa. Se sair uma coisa boa, já zerou a vida. É, cara, eu quero gastar meu dinheiro. Faz que eu pago, velho. Eu quero, pô, faz a parada que eu pago, meu irmão. Eu também concordo. É. Faz direito que eu ponho o dinheiro na mesa. É, velho. Daqui a pouco a gente vai estar tendo filho. O que, que a gente vai apresentar pros moleques? Porra! Aqui, filho, joga aqui, jogo que o papai jogava, Uncharted 3. Porra! Pô, mas aí, tem que falar que eu fiquei orgulhoso, hein, molequinho. Papai, o que, que é tesão? Papai, tesão! Ah, velho, se eu tivesse um filho desse, eu fiquei orgulhoso. Papai, não, é vontade de mijar, não. É quando a gente vê buceta. O cara... Ah, velho, muito bom, cara. Puta que pariu, cara. Isso daí deve ter sido melhor do que... Pai, Galactus... Galactus existe? E só tem um problema, filho. Quarteto Fantástico não existe. Cara, é assim, ó, e vou te falar, cara, e nesse ponto assim, eu sinto orgulho da minha mãe, cara, que minha mãe criou aqui os três moleques bem, né, que meu pai foi embora de casa meio cedo, né, minha mãe teve que criar três homens, e a primeira coisa que ela fala pra mim, pro meu irmão, quando a gente era moleque, falando, filho, eu sei que você tá novo, você quer enfiar essa rola em tudo que é buraco que você vê pela frente. Caralho. Mas, meu filho, eu não quero neto. Se não tiver camisinha, põe fita isolante, põe saco das sendas. Vai ser mal. Põe saco das sendas, mas eu não quero ninguém batendo aqui na minha porta com dedo. Ah, não, é a puxada, cara. Ai, velho, muito bom, cara. Tá com sendas fura. Ah, não, não fura. Opa! Oh, fura! Mas aí, né, como diz nosso amigo Pombo, se você não está se alimentando direito, você pode pegar uma AIDS. Só pega AIDS quem não se alimenta bem. Caralho, perdeu o controle. Ou você faz aquilo, criado. Vai, pega uma galinha, pega aquela peninha do meio do cu dela e guarda na carteira. Porque afinal, quem tem pena de cu não pega AIDS, né, cara? Isso! Como pode? Falando meu pai. Enviem seus e-mails para eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Acessem o nosso site baixofrentesoco.com. Vejam-nos no Facebook, temos uma fanpage, um grupo, YouTube, Twitch, Twitter, rádio, etc e tal, puteiro na Vila Mimosa. Sexo, a porra toda, meu irmão. 14845 no ICQ, adicionem o Baixo Frente Soco no Skype, quando o Baixo Frente Soco ligar, diga Black Onyx. E nós somos um dos podcasts de jogos mais baixados no iTunes. Foda-se, filhos da puta, seus vermes imundos, que tem patrocinador e o caralho é quatro. Eu não tenho e estamos aí também. Ah, porra! Ah, e outra coisa aí, ó. A galera aí do iPhone aí fica baixando essa porra na iTunes, pica lá na estrelinha lá, ó. Põe lá, classifica essa porra. Faz uma brodagem aí, ajuda mais. Porra, ajuda o ponte aí, porra. Dá uma nota 5 aí. O de Jesus aí que comprou o iPhone verde limão de boiola aí, ó. Dá uma nota 5 lá na iTunes com seu iPhone verde boiola. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse programa. Várias franquias foram citadas, outras não deu tempo, pode ficar pro futuro. Esse não foi o dossiê SEGA, isso ainda está por vir. Também não foi o dossiê Tectoy, isso está por vir. Esse também ainda vem. E é isso aí, galera, até semana que vem. Um abraço. isso. Mais uma vez eu digo, pra quem fala que a gente é sonista, vai tomar no centro seu cu, filho da puta. Terazzo, aparece uma receita agora na sua frente, o que, que você fala pra ela? Estou sem palavras, cara. Muito bonito. Soltou da ação.